Começa agora o Quadrincast. Spartans! Quais são os seus nomes? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Batman. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa Quadrincast, voltamos com o seu podcast quadrinhos favoritos, o Quadrincast. E hoje eu estou aqui com meus amigos Léo e Spy. E aí, pessoal, prontos para essa volta aos anos 90? E não falem Superman, é Super-Homem. Walter Studick. Olá, bom dia, boa tarde, e não vou completar para não parecer do concorrente, e toca-lhe pau. E o nosso membro honorário já participou, de volta aqui ao seio do Quadrincast, Henrique JB. E aí, pessoal, tudo bem? Muitos me chamam de escoteiro, muito bem. O lema do escoteiro é sempre alerta. Isso foi quando o Super-Homem pegou a arma. Não explica a referência, porra. Porra, explicar a piada. O Henrique se emocionou nessa hora, porque ele pensou que o Super-Homem ia virar um justiceiro. Isso me trouxe no passado, foi bom ler isso aqui. Porque a época da Bienal dos quadrinhos no Rio, em 91, aí você falava, nossa, vai morrer o Super-Homem, como assim? Tudo mais, ficou aqui. Não, calma, eu nem anunciei o tema. Tava ainda, na quarta série dessa época. Eu nem anunciei o tema, esperem. Não, mas todo mundo sabe qual é o tema, porra. O pessoal vê a capa, mas não sabe qual é o tema, é isso aí. É, claro, o pessoal baixa no escuro, porque é o Quadrincast, você pode confiar de olhos fechados. Uma capa que não tem nada a ver com o tema, pra galera faz se enganar, uma capa então. Assim, com um ponto de interrogação só. Bota uma capa e o título de Heróis Renasce, aí quando vai o podcast. Ó, é quase isso. É outra coisa. É quase Heróis Renascem, só que é no singular, é o Herói Renasce. Bom, como vocês já devem saber, segundo meus colegas aqui acabaram de me avisar, hoje a gente vai falar sobre talvez a saga mais conhecida do Superman aí dos últimos 30 anos. Nós vamos falar sobre a morte, o funeral, porque se morreu tem que enterrar, e o retorno do Super-Homem. Como o Léo bem observou, naquela época ainda era Super-Homem aqui no Brasil, e vamos manter viva essa chama deste nome icônico. Então, venham conosco essa volta aos anos 90, na história que, como diria o Batman, foi a última vez que o Superman inspirou alguém. Para falar da morte, funeral e retorno do Super-Homem, a gente tem que contextualizar um pouco o que estava acontecendo com os quadrinhos do Super-Homem nos Estados Unidos na época em que essa história foi bolada e na época que ela foi lançada. Como é que eles chegaram nessa decisão extremamente caça-níquel, né? De matar o Super-Homem nos quadrinhos, que também não era uma coisa inédita, porque o próprio Jerry Siegel já tinha feito isso lá numa edição antiquíssima do Super-Homem. O que que acontece? Nós estamos falando do ano de 1993, e naquela época o Super-Homem tinha 4 revistas nos Estados Unidos, 4 revistas mensais, então ele tinha 4 equipes criativas. Vou citar os nomes das pessoas envolvidas nessas equipes criativas, só pra vocês verem quão anos 90 é isso aqui. Dan Jurgens, Carl Kessel, Jerry Ordway, Louis Simonson, Roger Stern e Gerard Jones eram os roteiristas, e John Bogdanov, Tom Grumetti, Jackson Gies e o próprio Dan Jurgens e também o M.D. Bright, que eu não sei o que mais fez, eram os artistas, né? Além dos arte finalistas. E eram quais? Que eram o... Eu não vou saber pronunciar, cara. Eu não vou saber. Isso é sacanagem. Tá, então vou ler todo mundo. Brett Breeding, Rick Bouchette, Doug Hazelwood, Dennis Jenk, Dennis Rodier, Romeu Tangal eram os arte finalistas, Jim DeAngelo, Anton Tolling e Glenn Whitmore eram os coloristas. Querem que eu leia os letristas originais também? Não, tá bom já. Bom, então essas 4 equipes criativas das 4 revistas mensais do Superman, eles, desde 89, eles se reuniam anualmente para definir os rumos do Superman naquele próximo ano, o ano que estava chegando, né? Para ver o que eles iam fazer, porque eles precisavam coordenar as histórias. 4 revistas, 4 times diferentes, eles tinham que dar mais ou menos uma coordenada. Foi a época que o Superman teve mais revistas, assim, mesmo não sendo sendo o campeão de vendas, né? Foi a época que ele teve mais revistas. Depois passou a ter três, cancelaram uma. Eu não lembro uma época. Estados Unidos acho que tem duas, entendeu? Então... Tem um contrassenso aí. Por que colocam quatro revistas com personagens se a princípio ele não estava vendendo tanto assim, fazendo tanto sucesso? Para quatro revistas vender o suficiente para segurar. Melhor. Não, porque ele era o carro-chefe da DC naquela época, né? Vamos lembrar que a DC... personagem principal, né? Ele era o garoto propaganda da DC e tinha uma questão interessante. Não estava vendendo bem as revistas, como vocês falaram, mas elas eram muito elogiadas. Eram histórias que, pela crítica, elas estavam fazendo sucesso. E o próprio Mike Carlin, que era um dos editores na época, que é quem conta essa história pra gente... Na época ele era o editor do Super-Homem. Super-Homem, exatamente. Depois ele se tornou o editor-chefe da DC. Ele conta pra gente essa história no prefácio do encadernado da Morte do Superman, no volume 1. O que acontece? O Superman realmente não estava vendendo bem, mas ele estava chamando de novo a atenção da mídia pelas críticas da revista e o personagem estava voltando a interessar outras mídias. Isso a gente tem que lembrar que a gente já estava sem filme do Superman há um bom tempo depois de Superman 4. Ah, vale a pena também lembrar que o merchandising do Super-Homem sempre foi muito forte, mesmo sem as revistas, né? A marca Superman poderia cancelar todas as revistas do Superman, que a marca Superman ia continuar muito forte. Mesmo sem revista, sem filme, sem desenho, você bota pra vender uma lancheira, uma mochila do Super-Homem, aquilo vai sair porque a marca dele é muito forte. Mas só corrigindo, a gente tava sem bom tempo sem um filme do Superman, desde Superman 2, né? Superman 3, Superman 4 não existe. Ele tinha, naquela época, um produto em desenvolvimento pra TV, que era a série Lois e Clark, As Aventuras do Superman, que a gente viu aqui no Brasil, é aquela famosa série estrelada pelo Dean Cain e pela Terry Hatcher. Não vamos entrar no mérito da série, mas sempre que tem um produto assim, né, chama muita atenção. Lois e Clark era uma série fantástica. Eu gostava. É fantástica, cara. Eu acho demais, né? Não, pra época, pra época era bem legal. Divertido. Pra época era divertido. Legal. Tinha tanto assim dos quadrinhos, mas era divertido. O pessoal achava que era uma série de super-homem, quando na verdade a série dizia tudo, né? Lois e Clark. Exatamente. Eles focavam mais nas histórias da Lois e do Clark como jornalista do que do Super-Homem em si. O Super-Homem era a cereja em cima do bolo, digamos, né? Isso. Foi nessa época que todo mundo passou a falar Lois, né? Que todo mundo sempre falou Lois. Tem razão. Eu sempre falei Lois, mas tudo bem. Eu continuo falando Lois, mas... E não era a Miriam Lane, não, né? Não, Henrique, só você leu isso, Henrique, Miriam Lane. O que acontece? Lois e Clark, aqui no Brasil, não veio com esse nome. Veio como as novas aventuras do Superman. Então, realmente, a gente não tinha essa noção de que o foco da série era o relacionamento do Superman e da Lois. Só que a produção da série já tinha isso determinado desde o início. A série foi pensada para ser sobre o relacionamento romântico entre o Superman e a Lois. O Superman, propriamente dito, era um coadjuvante. A série era sobre o Clark Kent e a Lois. Qual é a importância disso? A importância é que eles já tinham definido que ocorreria na série o casamento desses personagens em algum ponto. Todavia, entretanto, contudo, a principal ideia naquele ano de 93, naquela reunião que eles tinham para impulsionar as revistas do Superman pelo próximo ano, era justamente fazer o casamento do Superman da Lois, porque já estavam noivos nos quadrinhos nessa altura. Já isso tudo já passou, que ela faz Superman, Lana Lane, nada disso existia depois da crise. O interesse romântico do Superman e da Lois, ele foi bem mais aprofundado no final dos anos 80 e nos anos 90. E por incrível que pareça, o Clark era noivo da Lois e ela não sabia que Ela, isso aí foi revelado até mais ou menos na mesma época. Foi um pouco antes da morte. Tem que lembrar que era o Clark nessa época já não era mais aquele Clark Kent bobalhão pré-crise, né? A Lois realmente se apaixonou pelo Clark. Ele era um cara mais confiante, né? Ele Exatamente. Era um ganhador do Pulitzer. Não me ensinava que ele tinha ganhado o Pulitzer, mas ele era um baita repórter, respeitado. Isso ainda é reflexo do John Byrne. Totalmente. Não, essa fase a gente tá falando no Superman do John Byrne. Todos os elementos que o John Byrne introduziu nessa fase estavam muito presentes. E o Dan Jurgens, quando assumiu a chefiar a equipe do Superman, ele continuou totalmente as ideias do Byrne, né? Então, muito disso. Mas enfim, qual era o problema dessa reunião específica que eu tava comentando? Eles decidiram que, embora eles já tivessem planejado antes da série existir, da série ser pensada, eles já tivessem planejado o casamento do Superman, eles decidiram que seria muito melhor esperar pra fazer concomitantemente com a TV. Só que eles não sabiam em que momento, se a série ia ser um sucesso, se a série ia ser continuada, se não ia ser cancelada. Eles não sabiam em que ano ia acontecer na TV o casamento do Superman e da Lois. Então eles precisaram criar alguma coisa que enchesse linguiça, que enchesse o espaço de tempo entre o que ia aparecer na TV e o que eles queriam fazer, que era o casamento do Superman. Então aquela lenda lenda que o Superman casou só porque casou na série é mentira. Ele ia casar, o que eles fizeram foi esperar a série. Até porque o casamento dos dois na série, a gente sabe que seria a morte da série. A série se baseava na tensão sexual dos dois, aquele namoro. Não, depois que eles casam, durou mais uma temporada, vai e volta, né? Bom, mas o que acontece? Aí eles estavam discutindo na reunião, tá, mas e aí, puta, tipo, pensar no como é que ia ser o casamento e etc e tal. E o Mike Carley, ele conta que vira e mexe quando acontecia essas coisas que alguém tava sem ideia. Acho que era o Jerry Ordway que ele batia na mesa e dizia, vamos matar esse cara. Vamos matar ele. E em algum momento ele falava brincando, né? Em algum momento eles aceitaram. Não, então tá. Eu vou tá sério. É, e se a gente matasse ele, como é que ia ser? E aí eles começaram a levar a sério essa ideia. Detalhe, eles sabiam que esse negócio de matar o Superman, matar o herói e o herói voltar, era extremamente clichê. Eles tinham essa noção, até porque não teria como não ter. Então eles não pensaram só a morte do Superman, eles pensaram a morte e o retorno do Superman. Então tudo que a gente vai falar aqui, em tese, foi pensado sim com antecedência pela DC, e aqui, antecipando um pouco a minha opinião, eu acho que isso fez toda a diferença para a qualidade da história. Que a gente tem que lembrar que foi contada nas revistas mensais do Superman, não foi pensado como uma mega saga nem nada, foi pensado para ser as histórias do Superman durante um bom tempo, mais ou menos até chegar nessa fase em que eles poderiam fazer o que eles queriam, que era casar os personagens. O diferencial dessa saga, eu acho que é exatamente como o Vitor falou, já pensar no retorno, né? Porque muitas vezes o que acontece é, vão matar o personagem e eles deixam morto até chegar alguns anos, o outro pô, dá pra trazer ele de volta, e vai lá e faz uma outra saga. Ou substituem o personagem, como fizeram com o Batman, né? Faz uma gambiarra. Não pensa na solução que vai apresentar depois, alguém vai ter que inventar alguma coisa. Geralmente fica aquela coisa que, não convence, né? Não que a solução tenha sido das melhores, mas muito melhor do que deixar rolar até chegar algum. Não, ela pode não ser das melhores. De volta, né? Ela pode não ser das melhores, mas ela é plantada na história desde o começo. Exatamente. Então sim, não é uma coisa certeza que ficou tirada da cartola, assim, voltou o Superman. Não, eles já plantaram as sementes pra ele voltar, porque eles queriam a ideia toda, a morte era pra ser só o catalisador. Eles queriam era contar exatamente a história dos quatro Superman. Tem coisa que eles criam ali do zero, mas pro retorno, principalmente, todos os personagens eles têm um momento histórico antes dessa saga ser planejada. Que daí depois a gente vai falar quando começar a falar do retorno dos personagens, mas isso. Basicamente eles não tiraram somente do cu o personagem. Eles pegaram, foram lá e acharam pontos históricos da história do Super-Homem, onde eles, seus personagens apareciam e que poderiam ser ligados na cronologia do retorno. Uma coisa que ajudou bastante que a DC na época estava disposta a fazer essas mudanças radicais, né, dos personagens. Na mesma época o Batman lá teve a coluna fraturada e isso foi substituído. Acho que foi depois. Pois, né? Ali pelos anos 90. Foi basicamente a mesma época. Eu tenho a impressão que o que aconteceu com o Batman foi decorrência ao sucesso da morte do Super-Homem, não é? Sim, mas foi questão foi no ano seguinte, eu acho. Meses, assim, acho. Já estava mais ou menos sendo planejado, porque a queda do morcego a gente pode pensar só na parte lá do Bane e tal, mas é uma saga mais extensa. Aqui no Brasil foi quase junto, viu? Aqui no Brasil saiu Foi junto. Mas foi junto porque a morte do Super-Homem foi adiantada aqui no Brasil em um ano. Sim, é verdade. Cronologicamente demoraria mais pra aparecer. Outra coisa, por exemplo, o Lanterna Verde foi destruído nessa pouco tempo depois, né? Até consequência, né? Consequência direta do que acontece no retorno, né? O Arqueiro Verde foi morto, mas aí anos depois, todos os personagens principais da DC tiveram alguma mudança nessa época. A DC tava apostando nessas grandes mudanças e substituições, o Aquaman perdeu a mão, então todo mundo tava naquela. Então, a morte do Super-Homem, sabendo que ele ia voltar, né, não foi tão difícil assim decidir, né? Um aspecto que eu achei interessante aí é perceber a coragem da DC de tomar uma decisão dessas. O leitor estava meio que acostumado a artes que não davam em nada porque era um coadjuvante e depois até voltava. Mas mesmo se não voltasse, a história ia sem ele. Você tinha lá uma personagem que era uma vilã que morria. Isso acontecia toda hora, depois voltava. Ou então um coadjuvante que não estava tão próximo do herói. Agora, o personagem principal da história, isso foi uma coisa que teve muito impacto, não só no meio dos quadrinhos, mas também nas pessoas que não liam e que ficaram sabendo disso. Porque matar o Super-Homem numa edição especial, que de repente voltava logo em seguida, aí foi todo um sonho. Isso você poderia ter, de repente, uma história antiga que seguisse essa linha. Agora, dentro da cronologia, com consequências como foi essa foi a primeira vez. O Carley, ele fala que, primeiro, a questão dos quatro Superman, ele fala que quando eles começaram a desenvolver o conceito, cada uma das equipes criativas propôs uma forma diferente, né, do Superman voltar, e ele e a Lois Simonson, que também era, eles disseram, não, vamos fazer tudo. Vamos fazer, vamos aproveitar as ideias genial. Das quatro equipes que estão trabalhando no Superman. Por isso que a gente teve quatro versões do Superman lá no Retorno. E a questão da ousadia, ele comenta também. Ele escreveu esse prefácio em 2007 e ele comenta, inclusive, na época que estava saindo a animação da morte do Superman, e ele comenta que naquela época eles nem imaginavam o quanto eles tinham liberdade para criar. Que hoje, lá já em 2007, já seria uma coisa impensável você fazer aquilo daquela maneira, que não teria mais tanta liberdade criativa, que é mais ou menos o que a gente está vendo nos quadrinhos da DC hoje, né? Não tem tanta liberdade criativa assim. Vamos ver se muda depois do Divergence. Claro que, como tava vendendo pouco o Superman, eles queriam também, isso eles admitem, sem nenhum pudor, e eu acho que concordo com eles que não precisa ter pudor mesmo, que eles queriam sim uma coisa que alavancasse as vendas do Superman, e a morte teria esse potencial. Ele diz, o Mike Carley, que quando vazou a notícia de que eles tinham feito essa reunião, e que nessa reunião tinha ficado definido que eles iam matar o Superman, antes mesmo de produzir a história, já, essa notícia já tinha caído na mídia. Ele disse que ele caiu em televisão, em jornal impresso. Imagina se tivesse internet na época, nossa. Não, talvez não tivesse o mesmo impacto, cara. Talvez não tivesse o mesmo impacto. Mas quando ele disse que começou a mídia comum a cobrir isso, ele deu 50 entrevistas num dia. E ele disse que a reação dos jornalistas pra ele, a reação que ele sentia do público civil, digamos assim, era, mas que absurdo, vocês vão matar o Superman? Como vocês ousam tirar o Superman de nós? O Superman é um ícone, aquela coisa toda, e ele respondia, cara, quando foi a última vez que tu comprou um gibi do Superman? E aí eles dizem, ah, não, é, faz uns 30 anos. Eu digo, bom, velho, então, quando o Superman precisou de ti, tu não tava lá. Então agora ele vai morrer. Botaram o repórter com a maior dona consciência, que nem dormiu, coitado. Eu lembro de ler sobre a morte do Superman, assim como eu li sobre a queda do Batman e tal, na revista Herói. Veja. Na Veja, cara, saiu na Veja. Acho que não existia ainda. Existia. Inclusive, a morte do Super-Homem saiu no Jornal Nacional na época. Eu lembro disso também, é. Então, assim, pra você ver como foi grande a repercussão, né? É, porque o Superman era um ícone tão forte que ninguém sabia o que tava acontecendo na vida dele nos quadrinhos. Mas a partir do momento que ele morre, todo mundo fica de cabelo em pé. Como assim morre, né? Pois é. Eu fiquei sabendo da morte do Superman pela revista da Turma da Mônica, né? Que eles fizeram o especial da morte do Superomão. Não, eu fiquei sabendo, cara, na banca. Foi bem a época que eu tava começando a colecionar. Eu me lembro que acho que a primeira revista que eu comecei a comprar na banca pra colecionar foi Liga da Justiça e Batman. E junto com ela saiu aquele A Morte do Superman com aquela encadernado de capa preta e com um laminado vermelho, assim, brilhante. Sim. Na frente. Eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu acho até que vinha um kit com adesivos, mas isso acho que foi no Retorno. Não, isso depois. Foi no Retorno. É, no Retorno vinha um kit com adesivos e tal. Não, olha só, A Morte acho que teve um kit também. A edição que o Bane quebra o Batman aqui no Brasil vinha um kit também, isso eu me lembro. Eu comprei na época da morte o kit, tinha o pôster com o funeral do Superman e tal. Ah, bom. E nos Estados Unidos teve a abraçadeira, né? Preta, sim, com o símbolo do Super-Homem. Eu gostaria muito de ter comprado, mas que legal, não, hein? Tinha. Pois boa é, ideia. O Retorno era um... Quem é quem do universo do Superman que vinha, né? Do Super-Homem. O Retorno tinha capas especiais, aquelas capas perfuradas, assim, que você... Não, foi... É, foi símbolo do Superman. É que eles fizeram duas versões no Retorno do Super-Homem. Fizeram a edição 1 vindo só a edição 1 com a capa perfurada onde você abria, na verdade, o Super Cyborg, né? O pessoal, porra, os caras estão ousando mesmo. E daí depois eles fizeram uma segunda versão onde era essa revista. Então, o meu primeiro gibi de super-herói oficialmente, que daí vinha junto com um transfer, com o símbolo do Super-Homem todo brilhante pra fazer em uma camiseta. Transfer. E eu nunca usei essa porra também. Eu também. O gibi e um encadernadinho com postais falando quem do universo do Super-Homem. Sim. E adesivozinhos onde já mostrava o Super-Homem de mullets. Ou seja, eles já faziam um spoiler antes mesmo da gente saber do... A capa já dava a entender que o Superman Cyborg que era o verdadeiro. Mas exatamente. Aí, tipo... E a última página também. Não, olha só, o Walter, a gente já chama ele de neófito, que ele começou a ler com o Retorno do Super-Homem. Mas se bobear, os nossos ouvintes começaram a ler uns 10, 15 anos depois, né? Cara, os nossos ouvintes começaram a ler quando o Retorno do Super-Homem já era uma lenda, cara. Eu comecei a ler Speed Super-Herói com o Super-Homem, né? Vamos deixar claro. Antes eu lia outras coisas mais cultes, tipo Asterix e Pato Donald. A gente dá uma evoluída, né? Eu também comecei com Asterix e terminei lendo Marvel e DC, né? A gente dá uma evoluída, cara. Bom, obviamente, pra matar o Superman, teria que ser um vilão novo, já que todos os que ele tinha até então tinham tentado e não tinham conseguido. Não fazia sentido eles conseguirem só agora, né? Então, o primeiro desafio que eles tinham era criar um vilão que pudesse matar o Superman. A história propriamente dita começa já tentando dar pro leitor uma ideia do perigo que é esse vilão, porque são quatro páginas com quatro quadros cada, a mão do Apocalipse ainda com aquele traje de contenção, socando uma parede de aço, de metal, até conseguir quebrar. Uma coisa que tinha um prelúdio antes, não é? Que mostrava que ele antes desse ponto, não? Não chegou a sair. A primeira aparição dele. O que acontece no gibi é que antes de começar a história propriamente dita, tem isso que o Vitor tá falando. Acho que umas duas ou três páginas com quatro quadros em cada página, mostrando essa força da natureza saindo do meio da Terra e isso, causando a destruição. E com um traje de contenção verde, uma máscara, você não consegue enxergar o visual dele ainda, você só enxerga a mão dele rasgada, assim. E ele sai do meio da Terra. Ele dá a entender que ele tava preso num cofre, numa caixa forte, isso, no meio da Terra, e ele arrebenta o chão e sai. Um detalhe aí é que na revista da época do Super-Homem aqui no Brasil, eles botaram essas páginas, principalmente as duas primeiras páginas, só aparecem os socos, né, do Apocalipse, botaram na revista mensal como se fosse um prelúdio. Um preview da edição especial, né, da morte do Super-Homem. No encadernado ele começa na página título, né? Na época ninguém sabia que a morte do Super-Homem era um adianto cronológico, né? Porque todo mundo achava assim, terminou a história lá da revista mensal do Super-Homem e não tinha nada indicando, além dessas páginas do soco aqui, que o Super-Homem ia morrer, né? Aí quando você pega a morte do Super-Homem pra ler, que você vê que a história tá muito adiantada em relação às mensagens. Eles até botam um avisando que, né, ali que vai ter personagens que o pessoal não conhece, tudo mais, porque exatamente também vem da própria época da Liga que o Dan Jurgens assumiu da Liga Internacional, onde isso, ele aumentou gigantescamente a Liga, parecia os Vingadores do Buzzi aqui do Pérez, assim, né, de tantos membros que tinha. Outro detalhe é que essa primeira história, na verdade o Apocalipse só aparece destruindo coisas e matando passarinho. Cara, essa cena do passarinho, velho, é muito triste, cara, tu vai lá, ele abre a mão, pousa um passarinho dele, o pessoal pensa, nossa, agora não, ele vai ser bonzinho. Clack! Agora ele é foda, passarinho, né? Destruiu, matou um passarinho. Curioso nessa história é que a editora Abril, na época, né, fez um recorte aí, que a edição da Morte do Super-Homem mostrava só essas cenas do Apocalipse. Essas outras cenas dessa história, ela jogou lá pro meio do encadernado. Em algum momento, lá, o Super-Homem tá enfrentando o Apocalipse, aí do nada ele aparece saindo da luta e resolvendo essa situação aqui dos seres que viviam embaixo dos de Metrópolis. Que estão no metrô de... tipo os Morlocks, né? Mas sabe que eu tava revendo o encadernado desse da Panini, o encadernadão que... Originalmente isso não tinha no início da história. Eu me lembro que a Liga da Justiça, ela cuida de todo o início da história e só depois aparece o Superman. Mas foi por causa disso então, né? Porque aqui o Superman tá desde o começo na história, né? Mas é justamente por causa disso. A Abril botou só os quadros, as páginas que tinham o Apocalipse. Até essa parte que ele destrói aqui um caminhão e tal, e a Liga da Justiça é chamada. Não, e eu vou te dizer que funciona muito melhor, cara. Concordo. O recorte da Bru ficou muito mais interessante. Uma colagem muito boa. Enquanto isso, o Super-Homem tava no programa da Cat Grant, dando uma entrevista onde o pessoal fazia perguntas sobre ele, sobre a Liga da Justiça, e alternavam com cenas, tipo, quando falava, e por que você e o Guy Gardner não se dão bem? Daí ele falava, não, eu e o Guy Gardner, a gente teve uma briga, mas a gente se acertou. Daí cortava uma cena do Guy Gardner apanhando o feio do Apocalipse. Ou quando falava, você acha a Fogo gostosa? Daí ele, não, a Fogo é uma boa companheira de equipe, não sei o que, e passava pra Fogo lá. Parte da história eu acho muito legal, que é como a gente tá falando, é o Apocalipse saindo da prisão dele e destruindo tudo que tem pelo caminho. Vale a pena notar duas soluções que achei bem interessantes. Uma é o fato dele estar com o braço preso, né? Uhum. Ou seja, tá só com um braço fazendo aquela zorra toda. Deixando claro que é um traje de contenção. Então alguém botou ele algemado com os braços para trás e em algum momento ele conseguiu se soltar e começou esse desastre todo. Isso. Eu nem reparei, cara. Quando eu li isso, eu só reparei que ele tava com o braço preso depois que os personagens falam, agora ele se soltou. Aí depois Acho que é o Gladiador Dourado que fala. Porra, ele olha... tava preso. Eu acho que é o Gladiador Dourado que olha assim, cara, ele fez tudo isso com um braço nas costas. Tudo isso com uma mão amarrada nas costas, com uma mão, literalmente, né? Até ele falar isso, eu nem tinha reparado que o cara tava usando só um braço. É que em formatinho prejudica ver esses detalhes, né? Ideia interessante é a dos ossos que se alongam e saem do corpo dele, né? É bem interessante essa solução. Nunca vi nenhum personagem com uma solução depois interessante dessa, desse tipo. Depois os X-Men criaram a medula. Lembra da medula? Isso. Oh my God! Se você não lembra da medula, parabéns. Melhor não lembrar. Parabéns, você tem sorte de não lembrar da medula. Eu tava falando ali, cara, foi uma solução que eles deram, porque todos os outros inimigos que o Super-Homem tentaram não conseguiram. Então, cara, eu vou dizer que eu... Até hoje eu tenho minha ressalva contra o Apocalipse, eu acho... Eu não curto. Eu acho que eles poderiam ter pensado um pouquinho mais, mas como a gente falou, já é injeção de linguiça. Foi pra encher de linguiça, eles precisavam arranjar alguma coisa. Mas parece que eles tiveram preguiça de pensar alguma coisa, criaram só alguma força da natureza que não precisava de explicação, que foi avançando até a hora que matou o Super-Homem. É, não, mas o que eles queriam criar... Depois eles reproduzem esse conceito na queda do morcego. Porque eles queriam criar um personagem que fosse um desafio físico pro Super-Homem. Sim. Porque nenhum personagem da galeria de vilões do Super-Homem dava conta da força dele. Nenhum. Ninguém conseguia sair com ele no braço. Em algum não, momento. Tem um bocado, né? Você tem um bizarro. Tem não, um mas não é esse Super-Homem. Não é esse Super-Homem. No final dos anos 80 e dos anos 90, depois da fase do Burn, ele tinha talvez um Metalo, sabe? Que conseguisse. É, ele tava com uma galeria de vilões bem fraquinha também. É, porque foi a época que o John Byrne colocou outras fraquezas nele, justamente pra tentar diminuir os poderes dele. O que eu acho bacana nessa história, cara, e na época que eu tava lendo, eu tava justamente colecionando a Liga da Justiça e Batman, depois de catar no sebo algumas edições da Liga da Justiça Internacional, que é bem melhor. E essa Liga da Justiça é a continuação da Liga da Justiça Internacional, é o fim dela. Ela acaba aí, na morte do Super-Homem. E eu acho muito legal a maneira como ele, o Dan Jurgens, principalmente, usou a Liga como a primeira linha de defesa contra o Apocalipse no caminho dele pra Metrópolis. Eu acho que humanizou muito os personagens. Eles apanham, eles tomam um cacete horroroso. O Guy Gardner fica desfigurado, o Gladiador perde o uniforme dele, que era a fonte dos poderes dele. Logo o Dan Jurgens fez isso com ele, né? A Fogo fica traumatizada, a Gelo fica em coma. Ele acaba, cara. Eu me lembro que na época, vindo... Não, a Gelo continua viva. Quem fica em coma é o Besouro Azul. Ah, o Besouro Azul. É, mas a Gelo quebra as costelas. O Besouro Azul, coitado, né? Ele levou um pau e é o cara mais indefeso, né? Cara, eu vou dizer que ele ainda aguentou bastante ali, porque exatamente, o cara que não tinha poder nenhum, não tinha nada. Ele era pra ter morrido, né? Porque o Apocalipse dava uma porrada nele, era pra ter morrido. Só em coma, exatamente. É, e dá pra perceber uma certa variação no nível de poder dele. Como se eles ainda estivessem tentando achar o tom da história. Porque esses caras que não são super poderosos, o Gladiador, tudo bem, tem a roupa dele que protegeu ele do impacto e o Guy Gardner, né? Mas a Gelo, ela cai na cozinha da mulher lá, o Apocalipse senta a mão nela, quebra a costela, mas ela não morre. É pra ter varado a mulher. É, esse é aquele clássico problema de acertar o nível de poder dos personagens, né? É muito difícil em qualquer história. Porque, principalmente uma história de grupo, né? Que você tem pessoas com níveis de poder muito diferentes. Um dos caras que mais consegue resistir ao Apocalipse é o Bloodwind. Que é esse cara, hein? Era uma identidade do Ajax. Pô, Henrique, pô, Na verdade, o Bloodwind era um outro personagem. Sim, era um outro personagem. Ele era um outro personagem, que ele acabou sendo aprisionado e o Ajax descobriu e tava tentando salvar ele. Ele tava preso dentro da joia, que ele mesmo entregou pro Ajax aí no final, se não me engano. Isso aparece na história da Liga da Justiça América versus Liga da Justiça da América, que é onde tem um Flash com uniforme preto, inclusive, que é muito massa. É, essa história é bem legal. Mas esse Bloodwind que aparece na história é o Ajax, né? É o Ajax. Na época, caçador de Marte, ninguém sabia. Ninguém sabia, era o personagem misterioso da Liga. Ele era aqueles personagens que voltam e meia... Quando o Ted Kord descobre, ele fica em coma. É justamente porque o Bloodwing é jogado no fogo e tal, aí que o Besouro descobre que era o Ajax. Mas isso aí foi pra história da Liga. Isso aí, não, né? Vocês falaram que a Gelo apanhou, cara, o Ted Kord apanhou muito mais que ela, eu tô olhando a cena aqui. Sim, O Apocalipse pega ele pelo pescoço e dá com a cabeça dele umas 3 vezes no chão e na parede, cara. Ele só não morreu por roteirismo. Ele só não morreu por roteirismo. Quem fala da mão do Apocalipse amarrada nas costas é o garoto da casa, a primeira vez. Ah, é verdade, é o gurizinho que aparece na história. Foi nessa hora que eu percebi. Aí eu tive que voltar tudo. Ele é tudo de novo. Não, porque eu não tinha reparado. Eu só via ele socando todo mundo. É, e agora, a história... se ele tá socando só com a direita ou só com a esquerda, eu não tinha reparado. Não, a história é tão foda que a Liga da Justiça tá tomando um couro e o Superman tá lá respondendo as perguntas da Cat Grant, né? Aí em algum momento o cara, o diretor do programa chega: Não, a gente vai cortar o programa, desculpa aí, tá, Super? Porque tá tendo um problema lá em Ohio. Então a gente vai fazer um boletim. E em nenhum momento alguém chama: Super, vai pra lá agora, sabe? Fica aí, espera o intervalo começar. Vocês têm que entender que ele estava dando uma entrevista pro SGT, onde o SGT era conhecido uma rede de televisão que não era muito ética, né? Sensacionalista. E acho interessante, vendo essa história depois de tantos anos, é que o Apocalipse não é tão grande quanto eu pensava. Na minha memória, ele era um gigante, um Hulk. E, no entanto, quando ele tá de frente a frente com o Super-Homem, ele é um pouco maior, sim, mas não chega a ser uma coisa que visualmente é tão impressionante, né? Ele era atarracado, ele é atarracado. Mas é porque eles ainda estavam, os escritores ainda estavam vendo como que ele ia ser direito, entendeu? Lá pro final ele aparece mais alto, entendeu? Eu acho que nem eles sabiam exatamente o que eles queriam fazer com o Apocalipse, porque você vê que o Apocalipse, ele, no final das contas, ele tem uma certa inteligência, né? Ele consegue pronunciar sons, tipo, ele consegue entender Metrópolis e falar Metrópolis meio que grunhindo. E quando ele vê uma placa mostrando que Metrópolis está a 90 quilômetros da onde ele está, ele reconhece da propaganda o nome e começa a ir nessa direção. Ele aprende a ler, né? Naquela hora. Exatamente, E quando você já vai pro Super-Homem e versus Apocalipse e a Revanche, que é de uns 2 ou 3 anos depois, eles já retratam ele como sendo uma criatura burra, né? Que ele não consegue falar, ele não interpreta, e várias outras coisas. E o motivo dele estar indo pra Metrópolis era outro completamente diferente que não vale a pena falar agora. Esse é o tipo de problema do personagem exatamente que vocês falaram, né? Eles não sabiam o que fazer com ele na época, né? Eles precisavam achar alguma coisa pra matar o Super-Homem, ponto. Agora, uma diferença fundamental dele pro Hulk, que ser um personagem um tanto semelhante, é que ele não é uma criatura raivosa. O negócio dele é a maldade. Ele tá com maldade e usa o nível de inteligência modesto dele a favor pra isso. Tem lá o Dubilex, que é do Projeto Cadmus, e eu não lembro se o Bloodwind, usando o poder psíquico dele, também chega ali à mente do Máximo Tempo. Que saudades da Máximo. Era uma boa personagem, cara. Disso que ele tá falando. Não era disso, entendeu? Ela era uma mistura de Estelar com Mulher Maravilha, mas eu não tô reclamando, cara. O pessoal fala muito dos anos 90, mas os anos 90 do Super-Homem foi bem divertido, cara. Tinha uns personagens bem legais. Né? E a gente esqueceu de contextualizar também o pessoal. Como é começo dos anos 90, ele ainda pega um pouco dos anos 80, onde tu vai ter personagens com mullets, né? O Gladiador Dourado tava lá com mullets ainda. Sim, o Gladiador Dourado. O Aquaman também, se eu não me engano, aparece com mullets. Ombreiras, tu vai ver pra tudo que é lado. Sabe aquelas roupas ridículas que vocês viam em Friends, pessoal? Então, aquele uniforme da gelo ainda é o mesmo, né? Aquele coletinho por cima do colante. Aí os heróis têm a brilhante ideia de usar todos os poderes contra o Apocalipse e libertam o outro braço do cara. É quase um Power Rangers, né? Vamos juntar nossos poderes. Aí eles coordenam todo mundo consegue soltar raiozinho, aponta pro Apocalipse e joga ao mesmo tempo. Mas essa parte é legal, cara, porque... Eles ficam exauridos, né? Mas sabe que essa parte é legal? Porque pra mim redimiu o Guy Gardner. Porque o Guy Gardner era muito escroto nessa época. E nessa parte ele tá totalmente arrebentado, o Apocalipse acabou com ele, a cara dele tá um hambúrguer e alguém se... Ele não consegue enxergar. Ele só faz a diferença do som. E alguém segura o braço dele e aponta, assim, até o gurizinho cabeludo desse, que é um personagem que aparece só pra fazer o papel do leitor, ele fala, porra, o Guy Gardner não tá conseguindo enxergar e ele continua lutando. Quer dizer, mostra que o Guy Gardner era realmente um herói, né? E não só um cara escroto que ganhou um anel por acaso. Quando o Superman chega, encontra, primeiro momento, o Apocalipse acerta um soco direto no peito do Super-Homem e ele nem se abala. Duas páginas depois, tá todo mundo disparando contra o Apocalipse e ele não cai e consegue se libertar. Quer dizer, como se fosse um upgrade que ele levou, de repente. Não, mas o Apocalipse, assim, ele tava facilmente derrotando todo mundo. Ele teve que enfrentar alguém mais forte. É que eu acho que o Apocalipse... Eu acho que o Apocalipse era destro. Enquanto ele tava batendo com... a mão esquerda, ele tava batendo fraco. Quando ele começa a bater com a direita, é que ele bate forte. O próprio Super-Homem, ele diz que ali ele perde mais, porque na verdade não é porque o Apocalipse é muito mais forte que ele, mas é porque o Super-Homem cansa. Ele perdeu porque ele foi cansando, e a partir do momento que ele ia cansando, ele ia começar a ficar mais fraco. E é quando ele começa a apanhar feio realmente no Apocalipse. O Apocalipse, ele tem um problema, eles não conseguem machucar ele. Nada, absolutamente nada do que eles fazem consegue produzir algum tipo de dano no Apocalipse. Então ele não para nunca. Exatamente. Ele é meio que um Juggernaut, meio que um fanático, sabe? Ele é imparável. Mas dá a impressão que ele tá crescendo em poder. Embora isso não seja dito na história, não seja claro, né? E se fosse, eu deixado claro, seria mais fácil de entender essa mecânica. Mas ele vai ficando mais e mais forte. Ele tá crescendo em poder e roteirismo, cara. Os caras aproveitam até pra explicar no próprio Super-Homem A Revanche lá, que explicam exatamente essa do Apocalipse, né? Que o pessoal hoje, não sei se o pessoal sabe, mas depois eles fazem um retcon dizendo que o Apocalipse, sempre que ele morre, ou sempre que ele toma... Na verdade, não é sempre que ele morre, sempre que ele toma um dano, ele se regenera e fica invulnerável àquele tipo de dano. Então, ou seja, qualquer coisa que vai acontecendo, qualquer obstáculo que ele encontra, por mais que pare ele no, naquele momento, depois de um certo tempo ele começa a se tornar invulnerável e ele vai conseguir vencer. Sempre. Claro, na morte do Super-Homem foi roteirismo puro, mas eles aproveitam isso depois pra retconear. É, ficou até bem condizente, né, com o personagem. Não, e nesse momento da história, a história já tá bem sombria, né? A gente tá vendo a Liga da Justiça praticamente ser extinta. A Fogo, lembrei o que acontece com ela. Ela usa tantos poderes dela que sai do controle. Ela exaure. E ela exaure os poderes. Ela fica sem poderes depois. Exatamente. Porra, que merda de herói, né? E cai no incêndio, né? Quer dizer, cara, ela sempre foi um herói de merda, né, cara? Vamos combinar. Mas heroína do fogo, cai no incêndio e corre perigo de morrer lá. Isso. E é muito interessante, cara, porque o final desse capítulo, ou dessa edição da história, é o gurizinho esse, o cabeludo, pedindo por socorro e o Superman correndo atrás, voando atrás do Apocalipse e dizendo, eu tô ouvindo ele pedir por socorro e eu não posso ajudar, porque eu preciso pegar o Apocalipse, senão vai ficar muito pior. É, cara, isso aí... Tipo... Não, ele na verdade ele não fala que ele não pode ajudar, ele falou, eu tô te escutando, guri, mas eu vou tentar pegar o Apocalipse, que é mais importante. Ele fala assim, eu preciso esquecer o apelo pro socorro. É. Isso, cara... É. Pra gente ver o Superman... claro, hoje é trivial. Tudo que a gente falar pode parecer trivial hoje. Mas na época, a gente vê o Superman chegando a esse tipo de resolução, sabe? Olha, eu vou ignorar alguém que tá precisando de ajuda. É muito forte. Eu me lembro que esses capítulos da história me marcaram mais até que propriamente o final onde ele morre, né? Um outro aspecto nessas páginas aqui que aconteceu naquele momento, que não aconteceria mais agora. Logo no momento que ele, ao salvou, perseguiu o Apocalipse, o homem aparece como uma montanha de músculos. Um daqueles designs de heróis que você fazia, em que você bota o cara em perspectiva, então os músculos parecem sobressaltar demais, e os pezinhos lá atrás, no fundo, né? É, isso era bem design dos anos 90. Eu acho que hoje em dia... O John Bogdanov faz muito disso, né? Mas hoje em dia, acho que isso não colaria o traço, me parece que hoje em dia tá mais realista. Não, o traço mais... é bem noventista, apesar de eu gostar dos desenhos do Jurgens e do Grumet nessa história, o traço ele é todo bem noventista, assim. Sim. É, principalmente do Jurgens, eu acho que se destaca, assim. Os outros desenhistas, assim, são bons, mas o Jurgens segue uma tendência do Byrne, né? Ele tenta seguir os traços, ele tenta emular um pouco. O Superman tem a mesma cara, é bem isso mesmo. É a mesma cara que o Byrne desenhou. Tu vai ficar com o Bogdanov, que é um cara que desenha uma coisa completamente quadrada e, sabe, mais cubista, vamos dizer assim. Com certeza tu vai pegar um desenho do Jurgens, onde tá lá ele mais perto do que seria um desenho o renascentista, digamos, o pessoal vai preferir mil vezes, claro, o desenho, mas claro, realmente, anos 90 total, todos eles. Agora, uma meta editorial de colocar equipes que não destoem demais uma da outra, né? Porque você tem uma continuidade nesse apanhado de história, e você não se sente incomodado de trocar de uma história pra outra, e a equipe mudou e o traço ser tão diferente assim, né? Sim, cara, exatamente. Quando eu tava lendo o informatinho, o encadernado, eu nem reparei que era desenhos diferentes, cara. Claro, o formatinho já ajuda, né? Porque não vê tanto detalhe, mas eu acho que é bem como o Henrique falou, tem uma continuidade, assim, no estilo, sabe? A própria história é contínua. É. Não dá foco para outra coisa, né? Aquela perseguição do Super-Homem ao Apocalipse. Não tem Apocalipse uma trama paralela. Destruindo tudo. Né? Não tem nada, entendeu? Eu acho muito legal também quando aparece... na notícia que tá lá o Lex Luthor II, né? O, teoricamente, filho do Lex Luthor. Lex Luthor de barba. Com a supermoça, a matriz. Ela falou, não, eu tenho que ir lá ajudar o Super-Homem. Não, querida. Fica aqui do meu ladinho que a gente vai preparar um plano de contingência. Eu vou ficar aqui quietinho. Deixa aqui quietinho quando chegar o Apocalipse aqui eu vejo se tu vai poder ir ou não. E ela obedece ele, né? É, só pra explicar pros mais novos, essa Supergirl, ela não era a Supergirl que veio de Krypton, né? Ela era meio que uma criação genética que o Luthor controlava. Ela emulava uma Supergirl. Isso, ela veio de outro universo, né? No caso, ela vivia como se fosse, sei lá, ela mudava de forma, mas ela assumiu essa forma de Supergirl e ela se apaixonou pelo Lex Luthor II. Todo mundo considerava que era o filho do Lex Luthor, que o Lex Luthor tinha morrido. Só que, na verdade, o Lex Luthor, numa cena meio, sei lá, de filme dos anos 30, ele mudou de corpo. Ele pegou ele criou um clone pra ele mesmo, né? Que ele estava morrendo, né? Ele foi envenenado pela Kryptonita. Que ele usou durante muitos anos e tal. A radiação, né, acabou com ele, causou câncer nele. Então ele forjou a própria morte. Forjou a própria morte e criou um clone, né, como como sendo o filho dele. Não, ele tinha um anel de kriptonita, né? Ele tinha um anel de kriptonita que ele sempre usava. Isso sempre aparecia nas histórias, ele usava o anel pra manter o Superman afastado. Só que ele pegou câncer graças a essa ideia brilhante que ele teve de usar uma coisa radioativa. E o Lex Luthor, digamos, na era do Byrne, né, que foi esse que teve câncer e teoricamente morreu, ele era, além de careca, ele era gordo, né? Era o Lex Luthor rei do crime. Era o rei do crime da DC. Ele era meio rei do crime, assim. E engraçado que depois as outras versões do Lex Luthor seguintes, até hoje, nunca mais ele foi gordo, que nem foi do Byrne. Não, inclusive... ele até teve uma versão que foi um pouquinho mais gorda e tudo mais, mas ele acabou voltando, acabaram voltando ele pra um corpo mais atlético, mais, né, mais... Não, é porque ele justamente, ele rejuvenesce quando ele faz essa troca de corpo, porque ele usa um clone mais jovem dele mesmo. Pois ele morre lá, ele é atacado lá pela epidemia lá, que ataca só os clones. Isso, que ele é um clone, né? Ele fica todo deformado lá e ele faz um pacto com o diabo, mas isso é outra história. Não, isso é na Vingança do Submundo, né? Exatamente. Mas quer dizer que o Lex Luthor originalmente era ruivo? Isso me chocou, porque eu não reconheci. Não, mas isso aparecia nas histórias do Superboy, já. E na própria do Byrne, quando o Superman vem pós-crise, quando ele chega em Metrópolis, o Luthor ainda tem cabelo, né? Ele é um cabelo ruivo. Uhum. Ele já tá ficando careca, mas ainda é um cabelo ruivo. Sim, lá mas na eu tenho a impressão que na época daquelas histórias, ainda lá nos anos 40, ele já era ruivo. Porque nas histórias do Barney, o Lex Luthor, ele odeia o Superman porque ele perdeu... O Superman provocou um acidente e deixou ele careca, né? Nas originais. E no pós-crise é porque ele simplesmente tirou a posição de número 1 do Luthor, né? É, porque ele já nasceu careca, né? Ele não teria esse problema. Ele tinha calvície, não nasceu careca. Ele tinha nasceu careca, todos nós nascemos, vocês entenderam, era genético. Não, tem gente que nasceu com cabelo, mas eu nasci careca. Olha só, a minha filha nasceu com cabelo. É verdade, a filha do Léo nasceu com mais cabelo que ele, na verdade. Falando da Supergirl, só um pequeníssimo parênteses nesse nosso enorme parênteses, eu gostava dessa Supergirl, cara. Eu curtia também. Eu acho que rendeu boa... O pessoal destrata hoje, detrata muito a fase do Byrne, mas eu acho que ele conseguiu tirar bastante leite de pedra ali, cara. Ele conseguiu cara. Introduziu umas novidades bacanas. Porque o Byrne, ele tinha o pensamento, que eu até gosto, de que o Super-Homem era realmente o último filho de Krypton. Então tinha outros kryptonianos. Foi nem o Byrne, né? Foi a própria DC que queria isso. Pô, se o Super-Homem é pra ser o último filho de Krypton, por que, que a gente vai ter todos esses kryptonianos? E ele teve que exatamente tirar soluções. Foi o caso do próprio Superboy, que tinha a história do Superboy e a Supermoça, né? Então, durante muito tempo a DC seguiu isso, tanto é que o Krypto, quando apareceu, também não era um cachorro kryptoniano. O Krypto era um filhote de cachorro, né? O Bibo salva no primeiro número do Retorno do Super-Homem, que a gente vai contar daqui a pouco. O Krypto é um cachorrinho normal. Mas só pra avançar um pouco na história, basicamente a história é o Superman, aí a Liga da Justiça tá fora do páreo, e basicamente a história é o Superman tentando parar o Apocalipse antes dele chegar a Metrópolis, porque Metrópolis é uma zona habitada e iria causar muito mais destruição. Era uma cidade maior, né? Uma metrópole, né? Tinha milhões de pessoas. E nessa edição, o Apocalipse já tá grandão, mudou o desenhista, né? Ele já tá um pouco... Ele lembra muito o Hulk, viu? Até o traje de contenção verde ajuda nisso. Porque ele se locomove também dando salto, sabe? A única pessoa fora o Super-Homem que dá algum trabalho pro Apocalipse ainda é a Máxima. Né? Sim, resto, assim, não atrapalha muito ele, não. Por que eles botaram a Máxima? Era porque na época a Mulher Maravilha tava bem longe da Liga, né? Que a Máxima é praticamente os mesmos... A Máxima era coadjuvante das histórias do Super-Homem, né? Antes de entrar pra Liga. Mas antes de entrar na Liga, ela era personagem coadjuvante do Super-Homem. O sonho dela era casar com o Super-Homem. E a Mulher Maravilha também tava nessa Liga do Jürgens depois. Mas não nesse grupo do Super-Homem. Não nesse que apanha, né? A Mulher Maravilha nem aparece na história, ela tava vivendo as aventuras dela lá do funeral. A explicação é que tudo isso ocorreu em poucas horas, então não deu pra todos os heróis se reunirem pra deter o Apocalipse, né? Se fosse possível, né? Alguém ia conseguir. Sim, é porque são muitos heróis com vários poderes e sobrenaturais, alguém ia jogar alguém ele... ia teleportar ele pro sol. Mandar ele pra encruzilhada, que nem o Hulk, né? Alguma coisa assim, mas não deu tempo, né? O Batman é outro que não aparece também, só aparece no funeral. Nesse caminho do Apocalipse pra Metrópolis, ele acaba atravessando, literalmente, pelo meio, a base do Projeto Cadmus, que era também um elemento muito importante da história do Superman naquela época. Acho que hoje nem se fala em Projeto Cadmus, né? Foi substituído pelo Star, né? A função dele. Projeto Cadmus era um projeto secreto do governo que tinha meio que por objetivo criar super seres, assim. Depois isso vai ser mais importante no retorno. Eu só tô falando isso porque nesse momento da história aparece o Guardião, que... na sua versão pós-crise, né? O Guardião é um personagem bem antigo, que é basicamente um Capitão América da DC. Né? Ele é um clone de um herói da década de 40. É, na verdade ele era o Capitão América da DC na década de 40, e daí depois eles fizeram um clone pra trazer pros dias atuais. Em vez de deixar congelado, fizeram um clone do corpo. Que também é eterno coadjuvante do Superman, né? Nunca fez nada de útil. O Cadmus, tinha também, o Dubilex, tinha vários personagens que apareciam. O Cadmus vai ter mais importância agora no funeral mesmo do que na própria morte, né? Mas o Guardião, ele aparece mais pro final ali da batalha, onde ele vai tentar ajudar também, né? Ele faz boca a boca no Superman, tá? Vou dar spoiler. Mas é, verdade. Não, cara, o pior é a Supergirl, que vai, não vai. Quando foi ajudar o Super-Homem também levou uma porrada no final. Na primeira, nada. Né? E, na cara, primeira. Atriz, né? O Apocalipse Líquido fez isso, a cara dela. Eu queria falar, o que é muito legal, o jeito como ela era controlada pelo Luthor, porque o Luthor ficava falando, não, você não vai. Até uma hora que ele tá dando uma entrevista, ou ele tá com alguns políticos, não me lembro agora o certo, e ela fala, não, então eu vou ajudar o Super-Homem. Daí ele pega, para, olha, não, agora você pode ir. Então vai lá, isso, claro, meu amor, vai lá cuidar. Sim, vai, tá aparecendo na TV, né? Mas ele dominava não porque ele usasse um dispositivo, ele dominava porque ele manipulava ela, né? É, ele era uma personalidade mais forte. Era interessante esse relacionamento dos dois. Porque colocava uma personagem que era praticamente o análogo feminino do Super-Homem, o mesmo uniforme, mesmas cores. Essa Supergirl, ela é até mais parecida com o uniforme do Superman do que a pré-crise. E colocava do lado do maior inimigo dele, né? Era bem interessante essa... É, aí vou destacar a aparição de alguns personagens que eram frequentes também na história do Super-Homem. Tem o Professor Hamilton, né? Sim. Digamos o cientista que criava tudo quanto é coisa, sabia de tudo. O Bibo, que era um ex-boxeador bêbado que idolatrava o Super-Homem. É, cara, esse Bibo dava muita pena, cara. Eu nunca achei muita graça nele, não. E ele vivia se autodepreciando, né? Tem uma hora que ele vai ajudar o Super e fala, ah, eu vou ajudar porque eu devo isso pra ele é meu ídolo. E ninguém vai sentir falta de mim mesmo. Ele era meio depressivo, né, cara? É porque ele chegou, acho que a ser criminoso e tal, e ele se regenerou e ele idolatrava o Super-Homem. Ele ganhou na loteria, virou milionário e tal, tinha um bar, então ele de vez em quando aparecia nas histórias aí. Ele era o elemento urbano das histórias, porque ele ficava no beco do suicídio, né? Ele era a ligação... Sim. Ah, alívio cômico. Não, eu acho que ele era mais o... Ele fazia o que... Lado comum. Antigamente era o lado humano do Superman. Exato. O Superman conhecia vários cidadãos comuns de Metrópolis, além do Jimmy Olsen, sabe? Ele conhecia as pessoas por nome, assim, ele se relacionava mais com as pessoas. Sim. É, e eles mostram muito isso no... Não na morte, mas no próprio... No funeral, ele já mostra. Eles têm uma sacada de botar vários personagens que você não. O próprio gurizinho aí do. Que idolatrava o Guy Gardner depois começa a idolatrar o Super-Homem na morte. No funeral, eles botam ele como parte da história. E outros personagens também ali que tem uma ligação com o Super-Homem e vai botando o ponto de vista deles também. Isso eu acho muito legal. Outras pessoas que aparecem aí que é o CE, né? A Unidade de Crimes Especiais aí. O Dan Turpin e a Meg Sawyer. E a Meg Sawyer depois, futuramente, vai pra Gotham, pra implantar também uma unidade de crimes especiais. Isso, né? Isso, e namora Montoya. Calma aí, vale lembrar também que a Sawyer, já aí, né, década de 90, ela já era uma personagem que era lésbica, né? Sim. Então foi sim. Uma coisa que foi se tornado depois, ah, como aconteceu com a Montoya. Né? Ela era mais estereotipada nessa época, mas exatamente. Ela já era lésbica. Inclusive, acho que é o Westfield, do Projeto Cadmus, chama ela de Sapato 44 no meio do início. Não, cara, nessa época os caras não tinham muito filtro, não, cara. Era foda. Não era um estereótipo que chegasse a ofender muito, assim, mas eles davam uma forçada de amizade. Sim, sim. O maior feito do Turpin foi ser morto pelo Darkseid no desenho. Eu ia lembrar disso, cara. Eu ia lembrar. Cara. Um episódio muito bom, cara. Muito bom. Eu ia lembrar. Cara, então, que... criação do Kirby. Ih, rapaz, não sei, não. Ele era da parte dos novos da Intergang, ele já lutava contra a Intergang naquela época. Isso, dessas histórias do... Exatamente, dessas histórias do Forever People e tudo que envolvia Intergang, essas coisas assim, no cenário de Metrópolis, lá da década do 50, 60, da época do Kirby ainda. Eu sempre achei o Turpin a versão de Metrópolis que ele... Dum. Não, daquele policial lá de Gotham, lá, O Bullock. O Bullock. É bem parecido mesmo. Assim como a Meg Sawyer é um comissário Gordon de saia, né? É, não acho tanto. De saia, não, né? É mais a Montoya, né, cara? Vamos falar já da última edição? Que é a Superman 75 nos Estados Unidos. Já tinha sido renumerada, como vocês devem imaginar, né? O interessante dessa edição, pra quem curte a arte, é que ela é uma edição inteira em splash page. O roteiro e a arte são do Dan Jurgens, que era quem tava basicamente capitaneando essa história, né? Era o roteirista principal, digamos assim. Ela é final toda... do Brett Reading, né? E cores do Glenn Whitmore. E edição do Mike Carlin. Ela é toda em splash pages. E ela é basicamente aquela montagem do Rock, sabe? No final do filme. Que é o Superman trocando soco com o Apocalipse. Ela é uma história feita pra você lembrar das cenas. Então você tem o Superman... tentando dar uma chave de braço no Apocalipse. Você tem os voadores, aqueles, os soldadinhos da OCE tentando parar o Apocalipse. Tem o Apocalipse levantando o Superman no ar como se fosse quebrar ele. Tem ele beijando a Lois, partindo pra briga. Tá ali na frente e não vira pra trás pra ver o Superman beijando a Lois. De costas, não, né? Muito... Ainda ficam elogiando na outra história. Poxa, Jimmy, que fotos incríveis! Como você é pois fotógrafo! É. O Jimmy Olsen, eu vou te contar, nessa história ele tá muito ruim, cara. Nessa época aí, o Superman tinha recém revelado pra Lois que ele era o Clark, entendeu? Isso. Eles estavam noivos e tinha... na verdade, né? Oi? Na verdade, o contrário. O Clark tinha revelado que era o Super-Homem, né? Cara, ele é Super-Homem, ele se disfarça de Clark. Não, tudo bem, mas o Valtão quer dizer que era ele disfarçado de Clark que conta que é o Super-Homem. É, mas bom, aí é o Super-Homem trocando soco com o Apocalipse, o Super-Homem sangrando e com hematomas, que é uma coisa que a gente não via com tanta frequência, né? Tem umas cenas aqui que parecem até meio 3D, eles tentam emular vários planos, né? Sim, não. Olha aqui o Super-Homem disparando pra voar e com o Jimmy Olsen atrás e a Lois Lane no fundo. Parece que ele vai sair da página. Super-Homem sem pé, né? Rob Liefeld deve ter visto essa. Mas também tem um pouco dos efeitos 3D também, porque acho que é erro de impressão que eles acabaram errando o grid ali e ficou meio sem foco também, né? Pode ser. Bom, mas essa edição é só pra mostrar que a coisa é realmente épica. É pra você lembrar dessas cenas, a capa rasgada, jogada no chão. Me parece também que era pra impressionar os civis, sabe? Que estavam comprando pela primeira vez a revista, porque era a morte do Super-Homem. Então tinha que ser uma coisa impressionante. Inclusive, a qualidade dos desenhos muda muito de uma página para outra. É bem interessante isso. Eu acho que o Dan Jurgens teve uma ajudinha de algum outro artista aí. Acho que teve outros artistas aí. Não teve só o Jurgens, não. Bom, a moral da história é a seguinte. O Superman finalmente consegue descobrir como machucar o Apocalipse. Ele descobre que quebrando aquelas protuberâncias ósseas que ele tem, ele sente dor. E aí ele tenta causar o maior número de dano possível, só que o resultado é que ele causa dano no Apocalipse, o Apocalipse causa dano nele, até que chega uma hora que o cara não cai pra um lado. É meio roteirismo até, né? A Lois Lane tá ali coladinha neles, conversando com o Super-Homem. Enquanto ele bate no Apocalipse. Tocando subapo, visão de raio, do lado. Visão de raio, cara, visão de calor. Visão de raio. Cara, eu confesso que eu nunca gostei desse último golpe aí, cara. Eu achei muita forçação. Os dois caindo ao mesmo tempo. Cada um dá um soco na cara do outro. Mas é meio Rock Balboa, né? Mostrar que não tem vencedor. É mostrar que deu um empate e só que, tipo, não, no Old Pock, os dois saem vitoriosos ali, os dois saem derrotados. Não, eu acho que a ideia disso é mostrar que o Superman, ele se sacrificou, mas ele conseguiu deter o Apocalipse, né? Ele se sacrificou. Mas eu acho que dava pra fazer de outro jeito. Poderia acabar provavelmente, com ele e depois de um minuto ele cai. Seria melhor. Eu concordo com o Henrique. Ele poderia derrotar o Apocalipse e de tanto ferimento, logo em seguida ele cair, entendeu? Mas não precisava um golpe simultâneo, né? Então. Acho que isso não se tornaria tão icônico quanto foi essa página final, sei lá. A página final, aí você tem... Você vê os dois caindo justamente pela câmera da lente do Jimmy Olsen, o reflexo, né? Que é bem interessante. O que deixa tudo mais confuso ainda. Exatamente, porque eu não consegui entender que eram os dois caindo. Isso que é bizarro. Ainda mais em formatinho. Um desenho meio misturado ali, E tu chega na página seguinte, tá lá o Superman caído e ele pergunta pra Lois. E aí, o Apocalipse caiu? Na verdade, eu acho que isso foi um recurso pra dar suspense pra história. Porque você vê os dois... cada um dando um soco num. Aí você vê a câmera o reflexo na câmera mostrando os dois caindo. Depois a próxima página é os pais dele assistindo pela TV. Você vê na TV que ele caiu. Aí você vê a próxima página é o Bloodwind e a Gelo e mais uns civis ali chorando. Então você imagina que aconteceu uma merda. E aí a página seguinte é uma splash page dupla com os heróis ao fundo chorando e a Lois agarrada no Superman. Meu Deus do céu, volta, por favor. E ele já sussurrando, perguntando se conseguiu derrotar o Apocalipse. E aí sim, as últimas páginas são também uma splash page dupla. É aquela cena muito icônica, muito boa, inclusive, do Superman caído, morto, a capa como uma bandeira, não sei quem é que cravou a capa ali, mas alguém cravou, e a Lois chorando enquanto o Jimmy Olsen bate uma foto, óbvio, né? O fotógrafo é foda. E alguém tem que fazer o trabalho, tá certo? É jornalista que nem advogado, cara, se aproveita de qualquer coisa. É, não. É, depois tem um aftermatch, né? Na verdade, a morte termina aí, essa é a grande cena bombástica. Vista e essa edição, tem... Superman 75, durante um bom tempo, foi a revista mais vendida, né? Ela foi feita pra ser vendida, né? Ela foi feita pra ter uma tiragem absurda e ser guardada e colecionada. Exatamente. Né? Ela, se eu não me engano, na época eu cheguei a ler alguma Wizards da vida, ela ultrapassou aquela X-Men 1 do Jim Lee e do Chris Claremont. Sério? Né? Eu não sabia e aquela disso. Na época acho que vendeu 3 milhões de cópias. Não, acho que não, cara, por muito tempo. Essa chegou a vender mais, sim. Aquela X-Men 1 foi bem destaque, assim. Não que Morte do Super-Homem não seja destaque, mas não, a Morte do Super-Homem não destacaram, não falaram tanto nas vendas. É, mas o Super-Homem faz sentido que tenha sido mais vendida mesmo, porque muita gente compra mesmo sem saber da história. É tipo Charlie Hebdo, que saiu depois do massacre. Dos jornalistas. Aí muita gente comprou e nem sabia quem era. Faça um civil comprar a morte do Super-Homem do que a X-Men 1 do Jim Lee, que era. Na próxima edição da história, seguindo a ordem do encadernado, né, e a ordem que foi lançada lá fora, é justamente aquilo que a gente falou dos personagens se dando conta que o Superman tinha de fato morrido. Não acontece muita coisa, é basicamente a Lois brigando todo mundo, mandando assustar, a Cat Grant dá um beat slap nela, manda ela se... Não chega a dar um beat slap, ela só dá um tranco nela, manda ela se recompor, que ela é uma jornalista e não sei o quê. O Lex Luthor encontra a Matriz... O Guardião tenta fazer boca a boca no Superman. Tenta não, ele faz boca a boca no Superman. Eles tentam ressuscitar, né, o Superman. É, não, como tinha aquela coisa, ele morreu, mas... Né? É, ele morreu, mas ele vai voltar. Essa edição é basicamente toda pra mostrar, não, ele morreu. Tipo, o Dubilex vai lá e tenta ler a mente dele e diz que não tem atividade cerebral. O professor Hamilton tenta fazer faz um mega desfibrilador nele lá. Que o Bibo injeta lá no cara no Superman, mas não ressuscita. Isso. Não adianta. Cara, de todo mundo você ia botar o Bibo, cara, pra ressuscitar o Superman. Ah, cara, é porque, né, tava na história, né? É o Bibo, cara, é o Bibo. Mas era o cara mais comum ali, né? Não, mas é que ele era amigo do Hamilton, tinha uma história. É, e outra coisa, volta pra ser aquele, como é que é? O aspecto humano da história. Isso. Tipo, porra, eu vou fazer de tudo pra ressuscitar o meu ídolo, sabe? Essa história é boa, cara. Não acontece nada, mas ela até é boa. Tem uma página que são os pais dele, que é muito interessante, a página que o pai dele desliga a TV. Eles não sabem o que estão falando, é óbvio que ele não morreu. Aí ele se olha assim, mas se ele tiver morrido mesmo, e esse abraço. Essa história toda é pra mostrar isso, sabe? Como os personagens já começariam a reagir. E no final fala que essa edição é dedicada ao Joe Shuster. Sim, que nessa época já tinha morrido, né? O Jesse ainda não tinha. Uma coisa interessante é que nessa história eles comentam que o Clark tá entre os desaparecidos. Sim, porque o Apocalipse destruiu muita coisa, né? Exatamente. São vários prédios ali que podem ter tombado. É, Metrópolis foi considerada terra de... Como é que é? Estação de calamidade pública, né? Isso. Exatamente. Depois falou do Super-Homem lá no Homem de Aço. O Apocalipse destruiu um monte de gente, hein? Mas o Apocalipse é vilão e o Super-Homem era o herói, né? Depois disso tem a história do funeral, que é aquele pôster que o Léo falou. Começa a aparecer outras pessoas, né? A reação, a Lana Lang liga pros pais do Clark, entendeu? A repercussão realmente da morte. Os heróis começam a aparecer, O pai do Clark que tá internado, né? Não, ainda não. É o último isso número. Isso é no Além da Morte. Não, mas ele é internado. Ele é internado no funeral. No final do funeral. Bom, aí são os personagens seguindo o caixão do Superman por uma carruagem toda específica. Todos os heróis da DC na época, né? Os que não apanharam do Apocalipse estavam seguindo ele. ele tem um funeral assim de chefe de Estado, né? Inclusive... Ah, normal, né, cara? Se fosse qualquer coisa menor que isso, eu ia estranhar. E daí começa aquele negócio que eu falei, né? O Cadmus agora ele começa a se tornar importante nessa história, que é ele quer pegar o corpo, porque o Cadmus ele tem liberdade. Não, nesse momento ainda não. Porque ele tem toda a liberdade pra... Qualquer corpo alienígena na Terra é ele que tem autoridade pra manusear, né? E ele vai tentar pegar e o próprio Guardião não deixa. E daí o Luthor vai lá, fala com o presidente e tudo. Eles caçam a autoridade do Cadmus nesse caso. E o Westbrook acaba saindo. Pro Superman, né? caso do Super-Homem, exatamente. É. Eles pegam é o Apocalipse. Eles pegam o Apocalipse, mas eles não pegam um Super-Homem. Eles querem pegar o Super-Homem, mas não deixam. Mas daí depois sim, nos próximos números, o Cadmus acaba sequestrando o corpo lá no dentro do mausoléu. E daí sim vai fazer o que ele quer fazer, que é clonar o Superman. Ele é sepultado dentro de uma estátua, de um mausoléu, como o Voltão falou, que é aquela estátua famosa, toda dourada, do Superman segurando uma águia com a mão esquerda, que até gerou uma polêmica aqui no Brasil devido ao fato de que ela foi vendida recentemente pela Eagle Moss e ela é feita de resina, não é feita de metal. Isso gerou uma boa polêmica aí pra quem tá colecionando as miniaturas. É, aí o presidente que o Valtão falou, só uma curiosidade, o presidente é o Bill Clinton. Mas o Clinton aparece aí no funeral, falando, dando um discurso e tudo mais, e depois ele só aparece no final do retorno, né? Do lado da Hillary. Interessante. Isso, né? É. Bom, aí aparece a Lois chorando, os pais dele chorando, aparece o caixão sendo fechado pelo Lanterna Verde, a Mulher Maravilha. Acho que nessa do funeral que interessa é isso, dá um flashback dos pais dele, lembrando, até que o pai dele termina a história, o pai dele infartando, né? Lá no final do funeral, né? O destaque realmente, assim, porque nas histórias pré-crise, inclusive nos filmes clássicos, né, hoje clássicos do Super-Homem, o pai dele sempre morre, né? Então é meio que assim, o Byrne trouxe de volta, assim, os pais do Super-Homem pro convívio dele, né? Eles sempre aconselharam o Super-Homem e tal. E nesse momento, o pai dele tendo esse infarto, eu acho que remete muito, assim, essa destruição dessa família, né? Meio digamos, que encerrando o Super-Homem um ciclo, morrendo. Né? Isso, o Super-Homem morrendo, o pai dele infartando. E além do infarto, tem exatamente esse do Cadmus, que ele rouba o corpo do Super-Homem e eles tentam fazer de tudo pra clonar, né? Que daí é o que vai gerar o Mas já Super-Boy. Aparece nessa história eles roubando? Sim, eles roubam ali, mostra eles com o corpo e o guardião no... Quando ele encontra lá o Cadmus com o corpo do Super-Homem, ele tenta lá e ele fala, não, vamos fazer porque a gente... Não, sim, mas é nessa história do funeral que aparece eles roubando? Ah, não, mas não é nem nessa história que o pai do Clark infarta. É, sim. No encadernado é. Não, o pai do Clark infarta só no último número do funeral. É, sim, sim. Mas... Não, mas o funeral é bem rapidinho, cara. É, o funeral não é... Sim, no funeral não, eles... Tá, não, mas é que são... É que aqui no... Não, porque é no final daquela história Além da Morte, é que aparece o caixão vazio do Superman. É, depois da morte, eles lançaram aqui mais uma minissérie em 4 edições, de 2 histórias cada, que era o funeral para um amigo. Então, no primeiro número tem exatamente a Lois lá, o pessoal reclamando, chorando, tentando ressuscitar. E no segundo número da primeira edição, o funeral. No segundo número, já começa a mostrar eles como é que eles estão vivendo a vida ali. Acho que daí a Liga da Justiça, inclusive, é uma história de Natal, onde eles vão pegar cartas do Pai Noel, do Super-Homem, ele lia pra tentar resolver alguns problemas. Eu acho que isso não saiu no encadernado. Não tem, não. Tá. Aí não. E daí... É que na minissérie que saiu aqui, eu acho que eles pegaram as revistas dos outros personagens. Não, era história do Super-Homem, inclusive, da mesma equipe criativa. Ah, então não sei. Eu reli hoje, inclusive. Pois é. E daí o Cadmus consegue se infiltrar dentro do mausoléu, rouba o corpo e faz todo esse negócio. Eles botam o corpo de volta. No Além da Morte, quando eles encontram que o corpo não tá mais lá, é porque daí já foram os robôs kryptonianos que roubaram pro Erradicador. Parte toda do Cadmus, ele não tem. Ah, é que eu li do formatinho. Eu li hoje do formatinho tudo. É, eu acho que eu não tenho do formatinho agora. Fiquei puto que não tem no encadernado. Eu jurei que ia ter, porque não li. Mas essa história, que seguindo a ordem do encadernado, depois que o pai dele infarta, tem uma história desenhada muito legal, muito bem desenhada pelo Tom Grumete, com o roteiro do Jerry Ordway, que não é pouca coisa, que mostra justamente o pai dele tendo uma experiência extracorpórea quando ele tá lá no hospital. No Brasil, na época, foi lançado como Super-Homem Além da Morte, foi uma edição Exatamente. Especial. Justamente porque é uma história especial, é Adventures of Superman 500. Nesse Além da Morte, eles pegaram essa história do Jonathan, eles intercalaram dentro de outras histórias. Então assim, tu tá lá, lê 2 páginas do Jonathan lá na experiência extracorpórea, muda, volta pro plano real onde tá acontecendo, como tá acontecendo aqui na Terra com o pessoal lidando ainda. Ah, mas aí já cagaram, então. Super-Homem. Então tipo assim, Lex Luthor II apresentando a equipe Luthor, querendo ter total poder, que nem o Super-Homem tinha, essas coisas assim. Isso tudo foi limado do encadernado, porque... Ah. Aparece só realmente a Adventures of Superman 500. Sim, que é o Além da Morte, então. Sim. É o pai dele tendo uma experiência transcorpórea, ele passa por vários momentos da vida dele, inclusive vê os espectros levando o Clark embora, né, o Superman Isso. embora. E aí ele se lembra de quando ele estava na guerra, ele encontra um demônio, barbinha. A Blaze. A Blaze, inclusive, aparecia frequentemente nas histórias do Super-Homem, né? Isso. É uma das encarnações do Diabo na DC, né? Que tem várias. Sim. Ele encontra a Kismet, eu não sei se é a primeira aparição dela. Cara, acho que é. Eu acho que é a primeira aparição. É, foi a primeira vez que eu a vi. É, a Kismet, ela seria bem importante depois nas histórias que se seguiram, né? Principalmente depois do Superman Elétrico, né? Ela que faz ele voltar a ser o Superman normal, né? Graças a Deus. Também é uma cópia da Marvel, essa Kismet, né? É o Eternidade, sim, né, sim, cara? Sim, da Eternidade, exatamente. É a versão mulher do Eternidade. Ela aparece lá no Vingadores versus Liga da Justiça, né? Ela e a Eternidade se entrelaçando, mostrando por que que tá tendo essa junção dos dois universos, inclusive. Tá. É uma cena linda, assim, a página toda branca e as duas entidades lá que aparecem os universos tudo, né? Do corpo deles, né, se dando uns amassos gostosos. Então o crossover, na verdade, é uma foda, é isso? Exatamente. Nossa. Explicou tudo. Isso aqui é estranho. A importância dessa história, além da morte, vida além da morte, ela é uma história com um tom todo sobrenatural. Dá a entender que o Jonathan, ele não só consegue voltar pro corpo dele, né, ele mesmo salvar a própria vida, quanto ele consegue salvar a alma do Superman que tava sendo levada embora pro paraíso, enfim. Exatamente. Pro inferno, na verdade. Né? Ele tava a gente nunca sabe se foi só a imaginação do Jonathan, né? Ou se realmente a alma do super-homem correu algum perigo. Em histórias posteriores, eles referenciam isso. É, claro que lembra disso. Se não tivesse aparecido nem a Blaze e nem a Kismet, né? Eu acho que ficaria uma história mente de mostrar força de vontade do pai acreditando que tá trazendo o filho de volta à vida, né? Mas agora, a partir do momento que aparecem essas duas entidades, que são entidades sobrenaturais, que realmente existem no universo da DC, aí tu vê, realmente aconteceu isso, daí ela já perde um pouco do brilhantismo da história, eu acho. Toa tanto do todo o resto, né? Exatamente. Esse ser, sim, que aparece também ali entre os kryptonianos e tal, é o tal do clérigo, não é, né? O cara é que de macaco? Profetizava sobre Krypton. O clérigo era um dos aqueles que eles conseguiram fugir de Krypton antes do Erradicador, se eu não me engano. Não, ele que levou o Erradicador pra fora de Krypton. Isso, é. Exatamente. Na verdade, o primeiro contato do Super-Homem com o Erradicador foi através desse cara, desse clérigo. Exatamente, isso aí. Mas sobre a pertinência dessa história, se aconteceu ou não, o Superman lembra disso em histórias bem posteriores ao retorno dele. Ele fala que quando ele morreu, o pai dele ajudou ele e tal. Acho que eles quiseram dar uma importância pro Jonathan, né? Homenagear o Superman, de certa forma, e dar uma importância pro Jonathan. E essa história é muito importante também, na verdade, porque Adventures of Superman, né, edição 500, na verdade, essa revista era originalmente a revista Superman, né? Que foi criada lá... Do Jerry Siegel ainda, né? Foi criada em 1940. Então essa revista é edição 500. E depois de Crise, essa revista passou a se chamar Adventures of Superman e criaram a Superman nova, que é o número 75, foi a morte dele. É, Man of Steel e o Action Comics, né? Eram as quatro revistas que a gente tava falando. E essa história, ela é importante, além de servir como homenagem, porque o final dela justamente mostra o caixão do Superman aberto e vazio. Dando a entender que ou alguém levou ele, ou ele ressuscitou depois de 3 dias, né? Mas foi justamente por causa das notícias que estavam tendo de que todo mundo estava vendo o Super-Homem salvar alguém. Sim. Na verdade, o que acontece? O Jonathan, ele volta à vida e volta com a saúde praticamente perfeita, como se ele nada tivesse acontecido. E ele fala, não, eu consegui salvar meu filho, não sei o quê. A Lois estava lá no hospital, se eu não me engano, ela começa a voltar então pra Metrópolis. Fala, não, é impossível, ele deve estar delirando, alguma coisa assim. E passa um vulto de um Super-Homem voando do lado do avião. E ela começa a desconfiar, daí começa a aparecer essa notícia, um Super-Homem salvou, que não sei o quê, Então ela consegue, acho que não lembro se é a Sawyer ou o próprio Turpin que leva ela no... Não, foi o Henderson. Todo Henderson. Ah, o Henderson. O chefe de polícia, né? Isso. Ele leva ela lá no mausoléu e tá sem o corpo. Daí, então, eles mostram as páginas seguintes, é a primeira aparição de cada um desses quatro super-homens. Ou seja, a primeira aparição deles é antes mesmo do próprio retorno. Preview do que vai acontecer na próxima especial. E cada um desenhado por um estilo diferente, por criativas, né? Então, por uma das equipes. Exatamente. Então, o Aço, que era o John Henry Irons, pelo John Bogdanov e Lois Simonson. O Superboy, pelo Cal Kessel, e não me lembro quem que era o roteirista. O Erradicador, também não lembro quem que era o roteirista e o desenhista, e o Super Cyborg pelo Jurgens e o Jurgens no roteiro também. Pra gente começa o retorno do Super-Homem. Nos Estados Unidos o nome original é Reino dos Super-Homens. É. Vale porque é uma homenagem a uma história clássica que o nome era esse, Reino dos Super-Homens. Mas não, é a primeira história do Superman, sem ser o Superman que a gente conhece, né? é a primeira versão que o Jerry Siegel e o Joe Shuster imaginaram do Superman. The Reign of Superman, né? Isso, que era o... Era o era Superman vilão. Era um vilão, Ali. Era um vilão careca telepata. Que essa é aquela história que inspirou, foi homenageada naquele livro do Brad Meltzer, o livro do segredo, se não me engano. É, mas assim, como título, eu gosto muito mais do Retorno do Super-Homem do que Reino dos Super-Homens, cara. Eu acho o título muito mais icônico do que... O que acontece? É a maneira como foi publicado aqui no Brasil. Saíram três encadernados, era uma minissérie de três edições, três encadernadinhos em formatinho. Lá saía na revista mensal. Então eu acho que eles já adotaram esse título pra não dar deixa de que era o Superman clássico voltando, justamente porque na época não se sabia qual dos quatro Superman seria o verdadeiro, se é que algum seria, né? Na verdade, dos quatro, dois, todo mundo sabia que não era. Que era o Superboy, que era o clone, ele já se assumia. O próprio Aço, que ele, na verdade, era Homem de Aço, ele chamava de Homem de Aço, né? Isso. Que ele falava, eu não sou o homem, eu não sou o Superman, eu tô fazendo uma homenagem a ele. Embora ele tivesse uma amiga lá que falava que era cigana e vidente, dizia, não, ele, o alma do Superman baixou nele, ele tá lá, tá usando só o corpo do Irons pra isso. Esses dois a gente sabia porque a origem deles é contada logo no começo da história. O John Henry Irons era um cara que criou uma armadura bem o estilo Homem de Ferro, só que um pouco mais física, que é do Homem de Ferro. Mas bruta, ele era uma couraça. Mas ele bruta, era uma couraça, que soltava um zapão gigante. Exatamente. E ele tinha uma marreta. O John Henry Irons, ele era um cara, ele era um armamentista. O projeto de armas dele foram vendido sem ele saber, e criou uma chacina num país lá da África, se eu não me engano. No Kurak, acho que era, né? E daí ele é incriminado e ele acaba assumindo uma identidade que é o Henry Johnson, e ele vira um pedreiro em obra, basicamente. Só que ele é salvo pelo Super-Homem uma época. E ele acaba então resolvendo fazer essa homenagem a ele, criando então essa couraça de metal, e onde ele tem uma marreta e um lançador de estacas muito fantástico pra sair matando os vilãozinhos aí que usam a arma dele. Ele não matava. Que aliás ganhou um excelente filme, não é? Poxa, vamos encerrar por aqui o podcast? Mas eu vou dizer que eu saí correndo atrás desse VHS pra poder conseguir assistir. Você olhando o John Henry Irons, você vê que é o Shaquille O'Neal. Só que o filme ficou uma merda. Não teve o mesmo efeito do Samuel Jackson no Nick Fury, né? Não, ninguém. Fisicamente, ele é igual. Não, ele é mais musculoso, né? Ele é grandalhão. Não, e o Superboy, né? Que na época não era Superboy, né? Você não podia nem chamar ele de Superboy. Reclamava. Mas ele já aparece como Superboy, porque quando ele diz assim, nunca me chame de Superboy, já é o logo do Superboy, né? Tudo bem, mas ele era o clone do Super-Homem feito justamente pelo Projeto Cadmus. Tanto que a primeira aparição dele já é ele fugindo do Projeto Cadmus, né? No retorno do Superman que saiu aqui, não aparecia essas primeiras aparições. Porque eu me lembro de eu ler o Superboy, ele já aparece fugindo daqueles mini demôniozinhos do Cadmus. Então, essas primeiras aparições, elas aparecem no final do Além da Morte. Encadernado Além da Morte. Eu não tenho o funeral, eu não tenho o Além da Morte. Eu só tenho a morte. Então, na primeira número do retorno, já é a história deles. Acontece, o Superboy já salvando pessoas ali e ele falando: eu sou um clone do Superman. Ele tenta vender a história pra Lois Lane, a Lois Lane não quer comprar. Ele passa a mão na bunda da garota que tava perseguindo todos os malucos lá, né? E ainda beija ela e nunca seria publicado numa história hoje em dia, porque ia pegar mal pra caramba, né? Herói chauvinista. E os outros dois que a gente não falou, que eram os dois que realmente te deixavam na dúvida se poderia ser ou não o Superman, que eram os que tinham uma aparição mais enigmática, né? O Super Cyborg, que era com um visual mais parecido com o do clássico, embora visual também puxando por Exterminador do Futuro, que ele simplesmente aparecia, olhava lá a placa em memória do Superman e ia embora, né, dizendo que ele era o Superman. E o Erradicador, que na época era o Superman Divisor, né, que chamavam, que já tinha um visual mais arrojado, como se tivessem dado uma repaginada no uniforme, fisicamente era igual ao Superman. Não, e a origem dele dá a entender, exatamente. A primeira história do retorno é exatamente a do Erradicador, né? Então mostra lá na Fortaleza da Solidão, na Antártida. E, assim, tem pesquisadores ali que estão vendo que tá acontecendo alguma coisa. Daí corta pra dentro da Fortaleza, onde tá lá os robozinhos kryptonianos, o Kilex, né? Que é o mais conhecido. E tá lá exatamente, saindo de uma matriz de regeneração, o que seria o Super-Homem. Ele falando, meu corpo... Não, sai um espectro, né? Sai um ser de energia da matriz. Fantasma, parece um fantasma. Ele falando, eu corpo, eu preciso do corpo, não sei o quê. E daí vão lá, daí eles conseguem criar o corpo pra ele, mas ele pega uma terapia. Ele vai lá no túmulo, né? Essa história se passa antes do corpo do Superman. Não, já tá lá ainda o corpo. Parece logo. Só tem o túmulo, tem razão. Ele vai lá com energia, então ele pega um pouco da matéria-prima lá do mausoléu onde ele cria o corpo e leva o corpo junto pra Fortaleza. Só que ele fica super sensível à luz, então ele tem que usar o visor e tudo mais, e ele começa a soltar rajadas de energia pela mão daí. E esse já é era o Superman elétrico, né? Estavam tentando. Mas nesse momento, poderia achar que é o Super-Homem, entendeu? Exatamente. Nada falava que não. Ele fala, não, senhor, a gente trouxe de você. E em nenhum momento mostrava que o corpo do Super-Homem estava lá sendo usado como bateria pra ele, né? É, não aparece em nenhum momento o corpo separado dele, entendeu? Exatamente. Dá a entender que o Espectro entrou no corpo e aí saiu já com essa forma. Daí ele pede lá pro Sobo mostrar o que tava acontecendo, então ele vai lá, pega um novo uniforme, que não sei de onde que surgiu aquele uniforme, mas já tava lá pronto pra ele, né? Com os robôzinhos botam nele, os robôzinhos costuraram. Exatamente, e ele vai pra... E acho que é uma das primeiras tentativas do uniforme sem cueca por cima da calça, né? Sim, bem lembrado. E eu gostava daquele uniforme, cara, não achei feio. Não, cara, olha só, o único problema do uniforme, a meu ver, é assim, anos 90, bem forte, porque na verdade é um super-homem de óculos, né, cara? O visor é que estragava o visor. Mas daí ele sai pra combater o crime. Ele quebra a mão de bandido e tudo mais. Ele é bem mais violento, né? É aí que a gente começa a desconfiar, porque é um super-homem muito violento. Basta ver que ele fala com as unidades lá da Fortaleza da Solidão como se fossem serviçais dele. E o Clark Kent, que a gente conhece, né? Seria mais íntimo, mais amigável. Exatamente, tem tudo isso. E daí a Lois encontra ele e tudo mais, e ele fala, eu não sou o Clark, eu sou o Superman, se não me engano. Ele fala alguma coisa assim. Diz que a realidade dele agora é outra. Ele fala que o Clark não existe mais, que agora é só o Super-Homem. Vai pra segunda história, que é a do Super Cyborg daí, né? Ah, mas essa história aí vale a menção rosa pra Super Moza, que aparece finalmente a calcinha dela. Cara, achei que só eu tinha reparado nisso. Caraca, Henrique, meu Deus, hein? Muita e a calcinha dela é azul. Na verdade, você descobre que ela usou o maiô e a sainha por cima. O melhor comentário pra essa super moça é: a mão chega a tremer. Oh my God! Não, cara, essa super moça, e aliás é o mesmo visual que, graças a Deus, estou usando na série agora. Olha. Me desculpem, eu sei que vão dizer que a gente é machista, eu já estou antevendo, mas olha, esse visual é maravilhoso. A gente não é machista, a gente é hétero. A gente é homem. A gente gosta de mulher pra caramba, cara. Esse visual é maravilhoso. No encadernado aqui, a próxima história, na verdade, eles botaram a do aço. Ah, bom, no encadenado. Mas no encadenado é a do aço. É que já aparece o John Henry, né? Mas na verdade ali é a origem que vocês já falaram. Mas esse do aço, o John Bogdanov, acho que mudou o arte finalista, cara. E a arte decaiu muito, muito, muito. A arte fica horrorosa quando ele começa a escrever o aço. É completamente diferente do arte finalista da morte, porque o desenho do John Bogdanov, ele já é uma coisa mais geométrica, mais com formas geométricas, mas no Retorno do Superman ele tá totalmente cubista, né? Vamos dizer assim. Só linhas retas, né? Tudo reto. Exato, é completamente diferente, sabe? Mas assim, é um estilo que eu particularmente eu gosto. Eu aprendi a gostar bastante desse estilo. Até exatamente por sair um pouco desse modelo puxando pro real. Mas é questão de gosto de cada um também, né? Mas a história do Homem de Aço é que menos tem a ver com o resto, né? Não tem a ver. Basicamente... Essa tal coelha branca aí, tá? A origem dele. Ele é um personagem que funciona muito bem naquela minissérie Mundos Colidem, que eles pegam aqueles heróis da... negros. Da Milestone. Ele é um personagem que funcionaria muito melhor no universo Milestone do que no universo do Superman. Olha o preconceito, olha o preconceito. Não, por causa da temática da história, não porque ele é negro. A temática é mais urbana, ele tá lutando contra gangues, contra armas, sabe? Bem naquela linha da Milestone. Sim. A história do Super Cyborg tem a ver com a trama, digamos. Sim, as duas que tem a ver com a trama é a do Super Cyborg e o Erradicador. O último filho de Krypton, ele se chama, né? Exatamente. Tanto o Superboy quanto o Aço são personagens novos que eles estavam criando ali, meio que assim, o que aconteceria se o Superman fosse reticências? Exatamente. E resolveram testar até pra ver se valeria a pena pra uma nova revista ou não. Ambos tiveram revista própria, inclusive, né? O próprio Aço teve. O Superboy, lamentavelmente, foi muito modificado depois, né? Nos anos 2000, graças aos Titãs do Geoff Johns. Mas por um bom tempo, esse personagem que aparece aqui no Retorno, ele fez muito sucesso. Esse personagem dessa forma, né? É o Super Cyborg aí, na verdade, a história dele se concentra dele resgatando o corpo do Apocalipse. Exatamente, ele mostra que ele fala, bom, o Apocalipse tá aqui, esse mal não pode continuar na Terra, e ele pega, vai lá, invade Cadmus e joga ele no do espaço. E com o poder dele agora, que ele consegue criar coisas do corpo dele, ele cria um transmissor que ele bota preso no Apocalipse pra, se acontecer qualquer coisa, ele teoricamente saber o que está acontecendo, né? Se acontecer alguma merda, pra ele ser avisado, pra ele poder ir atrás. Ele afirma que é o Superman, assim como o Erradicador, né? Com todas as letras. Ele chega falando, eu sou o Superman, mas assim, ele... O que ele faz? Quando a Lois chega pra ele, ele fala, eu tenho algumas lembranças, uma fazenda no Kansas, o nome quente, alguma coisa assim. Então, ou seja, ele cria uma confiança ali com a Lois, botando essas memórias. A Lois, então, leva ele pro professor Hamilton pra investigar. Ele mostra que exatamente toda essa parte metálica dele é metal kryptoniano. O que leva a ter uma veracidade maior pra... Não, e o próprio, a parte, digamos, de carne é o gene do Super-Homem. Exatamente, né? É como se ele tivesse sido reparado pela Fortaleza da Solidão, né? Como se o Lex tivesse feito um Mecha Superman... Como se tivesse feito o Cyborg lá dos Novos Titãs, né? Isso, só que pra Super-Homem. E daí depois vem o Superboy, como a gente falou, que ele já chega falando, eu sou o clone, né? Ele tenta vender essa história, não, a Lois não compra, daí aparece a... Que a diferença do Superboy, agora eu lembrei, que o Superboy mentia que ele era um clone exato do Superman. E ele não era, né? Porque ele não tinha nem os mesmos poderes. Ele não mentia, ele acreditava que realmente era, né? Na época, ele achava que era, né? Porque o Projeto Cadmus, durante muito tempo, tentou digamos, clonar o Super-Homem. Mais tarde, foram ver que, na verdade, ele não conseguia clonar exatamente o DNA verdade, kryptoniano. Na própria história, né? Na verdade, na própria história já mostra, porque o Lex Luthor II, ele tem um funcionário infiltrado no Cadmus. O Lex Luthor sempre foi poder clonar o Super-Homem. Tanto que quando ele clonou, surgiu o bizarro, assim, né? Sim. Bizarro dessa fase do Barney, né? E ele fala, mas como é que o Cadmus conseguiu criar um Superboy se até então era impossível? Packard, se eu não me engano, que é o que estava infiltrado lá, ele fala, não é bem assim, acontece que foi feito. Eles, claro, na história eles não falam, mas eles já mostram que o Superboy, ele não é realmente um clone total do Super-Homem, né? Ele vai ser revelado, na verdade, que ele é um clone do Westfield com o DNA kryptoniano, acho que só na Superboy Zero, que é depois do Zero Hora. O Westfield é o chefe do Cadmus, né? Exatamente. Isso aí tudo foi mudado depois com a maldita revista dos Novos Titãs do Geoff Johns. Onde falaram que na verdade era o Lex Luthor. E do Super-Homem. Isso aí foi um retcon horroroso, sim, cara. É que, na verdade, nas histórias do Superboy ou do Super-Homem, não lembro, eles falam não que a parte não foi... parte kryptoniano. Na verdade, o Superboy, ele é totalmente terráqueo. Só que os poderes dele simulam os poderes do Super-Homem. Ele sofreu engenharia genética pra ter superpoderes, né? Na verdade, não é que o corpo dele é totalmente... O gene dele é totalmente humano. É mais ou menos uma coisa meio parte dos dinossauros. Fisiologia kryptoniana era tão complexa que eles não conseguiram decifrar toda a fisiologia. Então, o que ele faz? A parte que eles não conseguiam decifrar, eles enxertavam DNA humano. Então, por isso, não é que fica meio a meio, mas vai ter uma parte de DNA humano e uma parte de DNA kryptoniano, que é muito pequeno. Por isso que ele também acaba sendo a cara do Clark, né? Que a própria Lois diz, ele lembra muito o Clark quando mais jovem das fotos. O Léo falou tem razão. Ele não tem nenhum poder kryptoniano. Não, exatamente. Todos os poderes dele são imitação do que seria os poderes do Superman. Tanto que ele você não sabe, né? Essa parte você não sabe ainda. Não, é na revista dele. Na revista dele explica. É revelado. Na revista do Superman depois, vai ser revelado aos poucos, né? Bem depois. Aí mesmo vai descobrindo isso quando ele chega perto do fogo e sente dor. E aí ele fala, não, é psicossomático. Exatamente. É porque, na verdade, ele tem a tal da telecinese tátil, né? Melhor poder, né, cara? Então, melhor poder. Assim, que ninguém sabe usar essa porra desse poder. Né? Poder, né? Nem o roteirista sabe usar esse poder direito. Né? Porque pro telecinese tátil, ele, por exemplo, não voaria no espaço, porque não tem nada pra empurrar, né? Então, mas ele já aparece, futuramente aparece ele voando no espaço. Bom, mas daí, assim, daí depois eles fizeram os próprios retcons e ele conseguia até, acho que nessa própria Superboy Zero, eles mostram aquele óculos que ele ganha do professor Hamilton, que dava ele visão de calor. Na verdade, não é que ele dava visão de calor, ele conseguia absorver mais energia solar pra fazer o poder que ele já ia ter no futuro. Mas, mas isso já é retcon, né? Já é retcon. Isso já é retcon pra dizer que ele era kryptoniano, tanto que aí na revista dos Novos Titãs, o Geoff Johns transforma ele na versão Smallville do Superman, né? Exatamente. Ele é o Superman Smallville, aí cagou o personagem, ainda bem que morreu. Maldito Geoff Johns. Maldito Geoff Johns. É uma das coisas que ele fez, o Geoff Johns fez coisas que eu adoro e coisas que eu detesto. Essa do Superboy é uma que eu detesto. avançando um pouco na história, basicamente a primeira parte de toda a história do Retorno é, são as aventuras solo desses personagens, né? A do Superboy e a do Aço são bem distintas, né? Cada um com seus problemas. E a do Erradicador, do Superman Divisor, o último filho de Krypton, e o Super Cyborg são os dois tentando assumir o manto do Superman e provar para os outros personagens que eles são Superman, né? É, acho que é já nesse número mesmo que tem o Guy Gardner também vendo sobre o Erradicador e fala, porra, ninguém pode se passar pelo Super assim sem ter a minha autorização. Aí ele vai lá tirar satisfação. É louco, né? Cara, mas... Mas já tava curado o Guy Gardner, né? Já tava curado. Ele tinha apanhado que nem um cachorro, já tava curado. Sim. E daí vai lá tirar a satisfação exatamente com o Erradicador, né? Onde ele apanha, o cara é jogado no meio de um banco que tá sendo assaltado. E ele fala, nossa, eu sabia que era você mesmo. Você até viu que tava sendo assaltado e me jogou pra cá. E eu falei, porra, foi cagada, né? Eu joguei só pra me livrar dele. É que o Guy Gardner, ele é bem fácil de você convencer. Se você ganha dele, você é o Superman, né? Exatamente. Bater em mim, só pode ser o Superman, né? Ele gamou porque ele viu o Erradicador espancando os meliantes lá, quebrando osso. Quebrando a mão, tudo, né? Aí achou, pô, um cara que faz isso não pode ser uma pessoa. Mas a primeira edição do Retorno, ela termina com uma história que o nome dela é Prove, que é onde aparece o... Ai, como é que é o nome daquele que substitui o Clark lá? O Donald? Não, é... Mas é bem interessante essa edição, porque ela adotou um formato meio de livro infantil, né, pra contar a história. Porque a página inteira é ilustrada e com os textos em legenda, né, contando como, o que está acontecendo. Como se ele, na verdade, é uma reportagem, né? É uma reportagem, porque acontece, esse personagem, não me lembro o nome dele agora, tá me falhando a memória. E estão chamando ele de Ronald. O Ron, ele tenta pegar o cargo que era do Clark, né? E ele, o que ele faz? Ele faz exatamente ele chega pro Perry White bem no dia que eles estão fazendo a mudança dos bens particulares do Clark do apartamento para levar para algum outro lugar. E ele fala, senhor White, eu quero pegar eu quero assumir ele. Bom, você tá tendo a coragem, que mesmo Clark fez isso comigo alguns anos atrás. Então, assim, só que se tu quer ser o repórter que o Clark foi, você tem que provar que você está à altura. E o que ele faz? Então ele vai atrás do Super Cyborg pra ver se o Super Cyborg realmente é o Superman ou não. E ele vai em Washington, que é onde tá tendo uma... acaba tendo uma invasão terrorista, uma coisa assim, e o Super Cyborg aparece lá pra ajudar. Daí tem várias coisas que acontecem, mas eu acho que o fantástico pra mim no final é a página final, que aparece uma capa do Planeta Diário com uma foto do Super Cyborg apertando a mão do Bill Clinton, e onde o Bill Clinton fala, não, que esse realmente é o Superman. Ele oficializa o Super Cyborg como sendo o Super-Homem. E a manchete é, o Superman voltou, né? Exato. Então, o importante disso realmente é essa confirmação oficial, né, de que seria o Superman Cyborg, seria o Superman, porque no decorrer da história, né, o governo vai solicitar ajuda do Superman Cyborg, né, toda a confusão lá de Coast City. Isso. Então ele é o Superman oficial, todo mundo acredita que ele é o verdadeiro. E ele também se conecta no sistema e tem acesso aos arquivos, informações todo do governo. Dados. Quer dizer, a gente não sabia que desse momento ele já estava seguindo... Planejando. O caminho dele próprio. Mas o que é fantástico, acho que fechando essa edição do primeiro número do Retorno do Super-Homem, é que assim, quando você pega lá a capa que tem só o símbolo do Super-Homem na contracapa recortada, que você abre e você vê lá o Super Cyborg, e você termina com a última página mostrando, não, realmente o Super-Homem voltou e ele é o Super Cyborg, você, puta que pariu, fudeu, né? Não, ou seja, e realmente eles mudaram o status quo do Super-Homem, não é mais aquele cara bonitinho que pegava luz, agora ele é um bicho meio robô. Não, e até a capa do original dessa revista, que era Superman 79, é o Super Cyborg segurando uma bandeira rasgada dos Estados Unidos, que imita a capa do Man of Steel 1 lá do John Byrne, quando ele recria o Superman depois da crise. Então naquele momento tá tudo, até o fato de o Planeta Diário confirmar que o Superman voltou, oficializa mesmo, assim, sabe? Sim. Porque foi o Planeta Diário que deu o nome Superman, foi o jornal que, digamos assim, mostrou o Superman ao mundo, né? A história seguinte é uma história do Superboy, que é uma história isolada. Ela é interessante porque os personagens vão se encontrando. É, aqui começa a amarrar um pouco as coisas que estavam isoladas, cada um no seu canto, né? E o Superboy encontra a Supergirl. Ele tá lá salvando um carro que ia cair na ponte, e a Supergirl aparece. E o último quadro de uma página é o Superboy encarando os peitos da Supergirl. Então, essa história, na verdade, ela acontece que o Lex Luthor resolve entender quem que é o Superboy, né? Ele contrata um mercenário, Stinger. O Deadpool. Que é o Deadpool. É o Deadpool. É o pistoleiro misturado com o Deadpool, né? E onde ele vai lá e ele faz essa destruição da ponte exatamente pra ver o que o Superboy faz. E quando chega lá a Supermoça pra ajudar, eles acabam fazendo um kidnap ali dos dois e tem exatamente a cena dele encarando os peitos da Supermoça. É, e a Supermoça, aí vou te contar, uma vendida, hein? Ali no jantar que ela chama pro Superboy aí, ele crente que vai encontrar ela sozinho, e tá lá o Lex Luthor, que é o chefe dela, pra convencer o garoto a entrar pro... Pra folha de pagamento, né? Da TV dele, né? E ela com o vestido todo soltinho, né? O cara achando que ia ficar só com ela e tá lá o chefe pra empatar. Não, mas essa super moça maravilhosa que o Tom Grumet desenhava, eu me lembro que no formatinho... Ela pergunta assim pro Superboy, isso era só pra me impressionar? E ele encara os peitos dela e diz, não, tava só quebrando o peito. Digo, gelo. Gelo, exatamente. Aí no encadernado eles mudaram, eles dizem, eu tava só peitando, digo, eu tava só brincando. Daí tem isso, exatamente. Daí depois tem uma história também, exatamente, do aço com o Redicador, que o Léo tava lembrando. Tem a aparição do Cripto, vamos lembrar, né? Importantíssimo. Uma velhinha que não tem mais como cuidar dos cachorros, ela simplesmente bota num saco de lixo e joga no meio lá do mar, né? O detalhe é que o Bibo, ele vai fazer a plaquinha do cachorro, ele quer Krypton, né? Exatamente. Aí eles explicam não o nome, cabe, né? A última letra. Não é que não cabe. Cabe, só que ele tem que pagar $15 a mais, né? Só pra botar uma letra a mais. Ele fala, então vai ficar cripto mesmo. Porra, mas ele era milionário nessa época, pô. Não, mas cara, e o cripto é um cachorro muito legal, né, cara? Eu adorava o cripto. É, o vira-lata. Esse cripto aí eu gostava muito. Eu gostava desse. Ele me lembra muito o Ideia Fix do Asterix, cara. Lex Luthor tenta também contratar o Superboy, né, pra ser da folha de pagamento, pra ser do canal do Lex, só que nesse meio tempo aparece lá o Hex Leech, que é um gordinho careca cabeludo, né? Lex Luthor dos pobres. Exatamente, que ele é um relações públicas canastrão, tem a filha Roxy também, que é outra fantástica. Se joga no colo do garoto e ele ficou todo bobo, já maravilhoso. Tudo. E o cara acaba se dando contrato com ele antes de assinar com o Lex Luthor, né? O bom senso nunca foi a marca desse Superboy, né, cara? Que aparece a Tana, né? Que a Tana, depois a Tana apareceu namorada. Já aparece no primeiro número, sim, Tana. Mas ela participa dessa fase aí que no título do Superboy ela vira namorada dele. Sim, não, aquele título do Superboy era fantástico, cara. O início... Quando ele se muda pro Havaí, com esses personagens todos, era muito bom, cara. Esse tal Stinger, esse segunda linha aqui, poxa, um cara com os poderes do super-homem nunca ia... Você quer sentir alguma coisa desse jeito? Exato, né? O encontro do último filho, né, de Krypton com o Homem de Aço, que já não é tão amistoso, né? Porque ele sai na porrada ali... Porque o Homem de Aço não concorda que ele tá com as maneiras violentas do último filho de Krypton, e o último filho de Krypton basicamente porque o cara tá usando o símbolo da Casa de El sem a permissão. Né? Que na época ninguém sabia que aquele símbolo era o símbolo da Casa de El, né? Ninguém na Terra sabia, era uma coisa que só... Tinha isso ainda, né? Então eles achavam S de Superman. Pós-crise, o S foi criado pelo próprio Jonathan Kent, eu que confundi as coisas agora. Então, por favor, um burrinho bem bonito pra mim. Porque, na verdade, os kryptonianos eram os carecas, usavam aquela roupa toda que era verde, com as manchas, que é exatamente o erradicador do Superman 100. Tanto que quando o Clark aparece, que já nessa história do Superboy, aparece o ovo aquele, que era a bateria do erradicador, aparece alguém quebrando e saindo ali de dentro, e é o Clark regenerado. O ele já aparece com a... purido já, inclusive. Não, cabelo curto. Não... Cabelo curto. Ele aparece com aquela roupinha kryptoniana e o símbolo que ele tem no peito é só o diamante, não tem o S. E é desenhado exatamente aquele símbolo, aquela forma orgânica que aparece só com uma listra no uniforme dos kryptonianos, está dentro do diamante, no caso. Aí, essa roupa preta, eu acho que nessa revista eles não tinham definido o visual que o Superman, o verdadeiro, teria ao longo da história. Por isso que ele aparece de cabelo curto e ainda com o símbolo dessa forma, com aqueles babados na manga, assim. Ele aparece dizendo, eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito desses caras, olhando eles na TV. Disse, eu preciso voltar a Metrópolis quanto antes. E aí corta a história e continua. A história do Superboy com a Supergirl, Aço contra o Erradicador, até que chega o momento realmente que a gente quer falar. Exatamente. Até que depois que os personagens se conversam, uma nave alienígena surge na atmosfera da Terra, né? Que na verdade, se você for perceber, ela já é mostrada no final do primeiro volume do Retorno Superman, quando o Hank Henshaw tá lá acessando os bancos de dados. A nave aparece, só que ele não fala nada. Ele vê quieto. A nave e fica quieto. É. Quem que vai ser mandado justamente por ser oficial, né? O Super-Homem oficial. Exatamente, vai o Superman Cyborg vai ser mandado pra ver qual é da nave. E onde começa, essa nave começa a soltar umas esferas metálicas em Coast City. Destrói a cidade. Eu não lembrava disso, mas o último filho de Krypton chega lá nesse momento também. Exatamente, ele chega lá... E toma um pau do Super Cyborg. Toma um pau do Super Cyborg, e ele daí fala, você que tá soltando esses... Você que tá soltando isso. Você chegou e exatamente na hora que tá acontecendo esse ataque. Você é o impostor. Daí explode tudo e o governo, não, então vamos lá, nos ajude. Ele, não tem sobrevivente. Ele fala, encontrei um sobrevivente, um minuto que eu vou lhe ver. Daí desce o Super Cyborg lá, tem uma família saindo do carro. Super-Homem, você chegou, não salvou, não se preocupa. Eu vou salvar vocês. A mão dele vira uma arma e ele incinera a família. É uma cena que é muito foda. O Walter dele... pulou umas 30 páginas. Primeiro ele destrói o corpo do Superman, o último filho de Krypton. Isso. Ele tomou uma rajada na cara. Ele destrói tudo. Ele quebra o óculos, tudo. A cena impactante é o que parece ser uma bomba atômica justamente em Coast City. É essa parte que o Walter pulou. As esferas estão caindo em Coast City. Coast City, pra quem não sabe, é a cidade do Hal Jordan, do Lanterna Verde. E essas esferas estão caindo... Que não tava lá no momento, ele tava no espaço. E elas obliteram a cidade. É como o Léo falou, é uma bomba atômica caindo na cidade e começa a sair um maquinário. As esferas, elas caem na cidade e ficam lá paradas. E o pessoal, o que tá acontecendo? Não acontece nada ali com as esferas. Depois de um tempo, elas começam a explodir e formar um maquinário também. Cara, é na outra página, cara. As esferas são caindo. São sementes que vão germinando e formando essa máquina gigantesca, né? Calma, gente. No início tem umas esferas verdes que caem, logo no início, né? Aí depois tem a bomba, explode tudo. Exatamente. Aí depois caem outras esferas escuras que vão formando um maquinário, vão substituindo a cidade que foi destruída por uma estrutura metálica e tal. Que é o que eles chamam de cidade motor depois. Né? Isso. Antes dessa cena do Superman incinerando essa família... Esferas caindo. Que é bem forte. Cai, a nave desce na devastação de Coast City, revela que quem é o capitão da nave, né? Quem é o líder daquilo é o... Mongo. É o Mongo, que é um vilão clássico do Superman. Que na época que eu li, eu não conhecia o Mongo. Não, nem eu. Aí eu olhei aquela cabeça ali e achei que fosse o Darkseid. mas é pra ser, né? Darkseid dos pobres. O Superman Cyborg chega, como se fosse confrontar eles, mas a última página é o Mongo beijando a mão do Super Cyborg e ele dizendo, a Terra estará condenada. Remodelei Coast City como eu queria e Metrópolis é a próxima. Essa já é a revelação dele como vilão. Tinha parecido que ele tinha matado o Recadicador, né? Eu não entendi o que ele falou. É por engano. Tinha visto o cara vendo aquela confusão, acharam que ele era o responsável. E agora você descobre que não, que ele queria matar o cara sim, mas botar a culpa nele. Então, teoricamente, assim, na mesma revista, você descobre que o Super-Homem oficial é o vilão e o segundo que poderia ser, sem contar o que a gente viu, né, de roupa preta, é destruído. Então, tu fica na merda, né? Não, e assim, tem que lembrar que a cena como ele destrói o Erradicador também é muito bonita, né? Porque ele pega, ele é quase como se fosse o Bane quebrando as costas do Batman, né? Ele pega por trás, dá um soco e começa a destruir com a arma lá o corpo do Erradicador, né? Vai saindo a rajada pela frente do corpo do Erradicador, inclusive, da energia que o Super Cyborg libera. Que ele acaba até envelhecendo depois pro futuro ali na história. Ele vai esvaziando. Na verdade, no fim da história já aparece aquele corpo de energia, né? Aquele corpo etéreo do Erradicador voltando pra fortalecer. Não, e na verdade, ponto da história, a gente já sabe que nenhum deles é o Clark, né? O Clark apareceu na roupa kryptoniana lá. Apareceu. Ele entrando num traje de contenção kryptoniano pra ir até Metrópolis. Não é um traje de contenção, aquilo é um traje que amplifica... Traje de combate, desculpa. E amplifica os raios solares lá pra ele carregar mais rápido. Não. Dentro daquela ideia de que o Superman é uma bateria solar, que é uma introdução do Byrne, né? Como a gente falou, esse é o Superman do John Byrne. Na outra história que aparece o que o Walter disse, né? Esse Cyborg matando uma família e tal. É o início da história. Sim. E aí a Casa Branca tá em contato e sugere, vamos chamar a Liga. E aí o Cyborg sacana fala, não, melhor ainda, chama o Superboy pra cá. Chama o clone, chama o clone. Vai ser ótimo. Exatamente, vamos ver. É bom pra gente mostrar que ele tá do nosso lado e tudo mais, né? É, ele vai com o clone, com um helicóptero e tal, até lá a área destruída, né? Ali é outra cidade, eu acho. Ele fala no início da história, tô voando sobre Santa Bárbara. Porque as feras não caíram só em Coal City, elas deveriam cair em outras cidades, né? E o Cyborg já se revela mesmo, já destrói o helicóptero, ataca o Superboy. Ele quer destruir todo mundo que poderia se opor a ele, né? Ele acaba capturando o Superboy, fica a Mercedes, não chega a matar ele, né? Aparece já o ser de energia, que é o erradicador. Ai, que burro, dá zero pra ele! Voltando pra Fortaleza da Solidão, e ele recria um corpo dele, só que mais envelhecido, já com um visual diferente, né? É que eles também têm mais o Super-Homem original dentro da matriz. Ele chega na Fortaleza, pede, eu preciso do corpo, e fala, senhor, o corpo saiu. Ele, como o corpo saiu? Vou dar uma volta. Deixa um recado. A história já conta a origem do Superman Divisor, do Erradicador, porque ele era um supercomputador, uma coisa assim, né? Ele era um mecanismo de defesa de Krypton. O objetivo dele era preservar a cultura de Krypton. Isso, exatamente. E aí, quando o Superman morre, ele assume uma forma física. Essa origem do Erradicador aí é muito semelhante a algumas abordagens que foram feitas com o Brainiac, ou desenhado, ou em outros registros, né? Jeff Jones fez isso. Não, e o Brainiac do Animator, ele é muito parecido com o que é o Erradicador, o supercomputador, que é... Sim. Ah, não, sim, não. Vocês estão falando do Superman Animated. Só que a diferença é que o Brainiac do Animated, ele, pra manter a cultura, ele quer destruir e manter só pra ele, né, a cultura, guardada no colecionário dele ali. E agora aqui aparece também a Liga da Justiça, nessa história, né? Aí você pensa, agora eles vão entrar, agora o bicho vai pegar. Aí o Super Cyborg manda o tremendo Miguel pra eles, vai lá no espaço, lá, tá uma invasão, os caras vão na boa e não aparece mais. O resto da frota. É, mas que na verdade, assim, a Liga da Justiça enganada pela imagem do Super Cyborg e do Superboy, falando que o último filho de Krypton que é o traidor. Isso. Entendeu? Eles enganam falando que eles estão resolvendo lá a situação e mandam a Liga pra outro canto, entendeu? E que na verdade não era nem o Superboy, né, que tá falando dele. Ele criou um simulacro do Superboy só pra fazer, né? O Super Cyborg de verdade. Então é fácil criar uma imagem... Faz um CGI ali, né? O Superboy falando qualquer coisa. E essa liga já é a liga mais moderninha dos anos 90, né? Já tem o Ray. Mais poderosa, né? Lanterna Verde Alan Scott também. Esses caras aí, o Super Cyborg e transformarinha em lata de sardinha. Tem o Shazam de novo, Capitão Marvel. Só que, claro, não tem o Batman. Então eles caíram no truque. Exatamente. Enquanto isso, tá lá o Kal-El voltando lá. O Kal-El, ele entra numa roupa preta, com um símbolo prateado do Superman, e ele pega um exoesqueleto, um robô gigante, e ele começa a ir pelo mar. Ele sai do... Que é o traje de combate. Sim, esse é o traje de combate, mas não a roupa preta. É tipo o Goku em Dragon Ball Z, né? Fica vários capítulos, ele vai voltar. E fica lá ele volta a pé, né? Ele fica na estrada da serpente correndo durante 20 episódios, enquanto o pau tá comendo com todos os coadjuvantes. Pô, mas Henrique, você... Pelo fundo do oceano. Henrique, você sabe quanto tempo demora pra ir a pé do Ártico até metade? Cara, o cara tinha tecnologia kryptoniana. O cara tinha tecnologia kryptoniana e ele não podia pegar um avião. E não sei como é que tá nesse encadenado, mas segundo Abril, na verdade, ele tava no continente Antártico ainda na época. Mas não, pode ser. Não sei onde é que fica, sei que é lá no gelo. Nos Estados Unidos eles falam que realmente é no Ártico. Mas aqui no Brasil, durante muito tempo, eles falavam que era no Polo Sul. Mas nessa armadura ele fica lá encolhido, se recuperando, enquanto a armadura faz todo o trabalho. Só que ele não tem como se comunicar. É como um receptáculo ali isolado. Era uma armadura de merda, né, cara? Mesmo. É como se ele tivesse um ventre mecânico. Não, e era uma armadura de merda, né, cara? Vamos combinar. Não servia pra nada essa armadura. Sim, quem dá o golpe final depois é o Aço, inclusive, não é? É o Aço. Quando ele chega em Metrópolis, o Superboy já fugiu da cidade motor, e o Aço, a Supergirl e o Superboy, eles acham que é um robô invadindo Metrópolis. Exatamente. Aí eles vão lá confrontar ele. E quando eles quebram o robô, na verdade o robô dá a luz ao Superman, né? Ele sai pela... Cara, exatamente, ele o robô pariu o Superman, literalmente, né? Ele sai lá com a água saindo toda de dentro do corpo e tudo mais, como se ele estivesse renascendo ali, né? Um Superman de roupa preta, Que daí acho que eles até estão falando, ah, o quê? Estão destruindo, vão destruir Metrópolis só sobre o meu cadáver, alguma coisa assim. Né? Nessa hora, quando o Aço derruba o robô, nessa hora, o Superboy conta o plano do Super Cyborg. Ele tá vindo pra Metrópolis. Aí o Superman é parido. É, Metrópolis só por cima do meu cadáver. É uma cena que é pra ser icônica. Superman cabeludo, rangendo os dentes. Super mal desenhado. Muito mal desenhada, cara. É terrivelmente desenhado. É, não. Esse que é o terrivelmente problema. Mal desenhado. Aí na próxima edição, inclusive, ele já mudou a postura. É. Já mudou até o cabelo, né? É, na próxima edição, que já é do Dan Jurgens, ele já tá bem mais amigável, tá sorrindo e tal. É, sim. Sou o Superman e voltei, e já é o quinto, né? O quinto cara dizendo que é o Superman. E ele convence a Lois também, né? Tem todo um papo e tal. É, daí nessa história é que conta, então, realmente a história do Super Cyborg, a origem, né? Que é um robozinho lá contando. Isso, aí sim. Por que o Mongo obedece tanto o Super Cyborg? Daí eles contam um pouco da história de como ele chegou lá no mundo bélico e tudo mais pra... Não, mas conta a história do Hank Henshaw, né, cara? Exatamente. Desde lá do início, né? Que é uma história que foi mais ou menos uma homenagem ao Quarteto Fantástico. Eram quatro astronautas que foram afetados lá por uma radiação e tal. Só que ao contrário do Quarteto Fantástico, eles foram morrendo. Eles ganharam poderes, mas foram morrendo. Isso. E o Henshaw foi o último a morrer. Na verdade, ele transferiu a mente dele do corpo dele... Computadores pros primeiro. Computadores, né? E depois atingiu a nave, né? Que trouxe o Super-Homem pra Terra. Essa história é contada em flashback, ela foi publicada no Brasil na Superman 101, da Editora Abril. Já da Abril. Então não é uma história tão antiga assim. Não, é pouco, digamos, poucos anos antes de ser publicado o Retorno. Então aí por isso que o Super Cyborg, né, o Hank Henshaw, teve acesso tanto à tecnologia kryptoniana quanto ao DNA do Super-Homem. Justamente por causa da nave que o Super-Homem nasceu. O que a gente tem que lembrar? Nessa época, o Superman ele não vem bebê nascido pra Terra. É, como os kryptonianos do John Burns eram muito frios, eles não eram gestados no útero. Eles tinham um útero artificial, que era a matriz. É um pouco do que acontece no Homem de Aço também, se eu não me engano, né? No filme do Homem de Aço, eles são parecido. Eles ficam em matrizes de geração também. É, mas o próprio Superman do Homem de Aço é parido à moda antiga. Ele é parido lá, e aqui no gibi ali do Burn, não. Eles acoplam um motor nessa bolsa gestacional dele, né, e mandam pra Terra. O Super-Homem do Burn, ele nasce na Terra. Exatamente. É pra ser americano, isso era... Exatamente, é pra ser o terráqueo americano. Ele era um feto em Krypton, mas ele só nasce mesmo na Terra. Ah, interessante. É a solução que o Burn tentou, isso eu acho que foi coisa dele, não foi coisa da DC. Um pouco também do porquê que o Hank Henshaw ele tem esse ódio com o próprio Superman, porquê que ele tá querendo sujar o nome do Superman, né, que o Superman não consegue salvar a mulher do Hank Henshaw dos poderes, né, que tá lá se deteriorando, e o Hank Henshaw acaba culpando ele por isso. É recalque, cara, é recalque. É recalque, é... Porra, o Superman não conseguiu salvar ninguém lá do grupo, entendeu? É, o único que sobreviveu realmente foi o Hank Henshaw, porque o poder dele era o poder de transferir a mente dele pra qualquer coisa de metal. Ponto. É, ele consegue transferir qualquer coisa de metal, mas ele também se acopla à matéria orgânica, né? Tanto que quando ele cai no mundo alienígena lá, dominado pelo Mongo, a primeira coisa que ele faz é dominar um alienígena lá que fica metade ciborgue, metade matéria orgânica. Isso. E o Mongo também, assim, tem raiva do Super-Homem justamente porque o Super-Homem derrotou ele, né? Quando ele era o líder do mundo bélico e tal. Nisso, o Superman, em poucas páginas, consegue convencer a Lois de que ele é o Clark. Ele dá um beijo com o papo nela que ele mandou, né? A noite chuvosa pegada, em julho, quando pela primeira vez nós... Não, fala isso não. É aquele filme, né? O Sol Nasce para Todos, né? Se eu não me engano, ele fala que é o filme preferido do Clark e tal. É, exatamente, ele traz exatamente, porque o que acontece, todos os outros dublês de Super-Homem eles trazem exatamente as memórias de Superman, e esse Super-Homem de uniforme de roupa preta, ele traz as lembranças do Clark, né, isso, que é exatamente. O que convence de vez então a Lois que ele é realmente o verdadeiro. Bom, e esse o Super-Homem Lorenzo Lamas, né? Ele pede as botas do soldado lá do Luthor, o cara fala, da equipe pensar. Luthor. O Luthor manda das botas voadoras pro Super-Homem porque ele não voa, né? Ele não tem energia pra isso ainda. Aí ele fala, obrigado. Se quiser envia, ótimo. Se não, paciência. Superman já tem uma outra atitude, né? O Superboy e o Aço seguem ele até Coast City, onde ele vai confrontar o Mogo, né? Ele não sabe nem quem é, mas ele vai lá ver o que tá pegando. Confrontar o Super Cyborg, né? porque o Superboy já, exatamente, já falou. Ah, é, o Superboy já deu serviço. É um vilão, isso. Graças a Deus já é uma edição desenhada pelo Tom Grumetti, de novo, que já melhora muito a arte. Embora eu goste da arte do Jurgens. E é bem como o Henrique falou, ele ainda não tem poderes, então ele usa recursos tecnológicos, né? Como as botas, que ele pegou da equipe Metrancas. Metrancas, os braceletes, que os braceletes eu não sei por que servem. A roupa preta que ele tá usando, o preto prateado, que até naquele filme Superman Returns, Superman Retorno, eles homenageiam, essa roupa, ela serve também pra aumentar a absorção de energia solar, né? Que na verdade foi só uma desculpa pra dar um visual diferente pro Superman durante a saga do Retorno. Um Superman Bop. Pra ter o bonequinho, né, cara? Tem o bonequinho. O bonequinho era legal pra caramba, cara. Eu gostava desse bonequinho. Então, pega a metranca, pega a bota, pega tudo. Ah, é, aí pega que ele dois cinturões de balas de .50, sei lá o que, e fala exatamente a frase do Henrique lá, que tem que estar sempre alerta. Isso. Quando eles chegam na cidade motor, eles são confrontados por um sentinela robô, o Superboy destrói o sentinela robô e o Superman pega os espólios, né? Bem como o Walter falou, ele se arma todo tipo justiceiro, e aí fala que o lema dos escoteiros é... Aí eles comentam, né? Mas o Superman vai usar a arma? Como é que pode isso? É. Mas olha, alguns dizem que eu sou o maior escoteiro do mundo, e o lema dos escoteiros é sempre alerta. E o Superboy acha legal pra caramba. Ainda bem que não era lobinho. Tinha mandado o Super-Homem está de volta, e alguém vai pagar pelo que fez. É exatamente, anos 90, blockbuster, com frases de efeito a cada splash page e tudo mais, né? Só faltaram aquilo, eles mataram meu melhor amigo, agora eu vou me vingar. Eu deixei de acreditar no sistema. Só faltaram, exatamente, umas frases assim. Né? Eles invadem a cidade, o motor, quebra o pau. Só, nessa história, acho que, não sei se é nessa ou se é na próxima, já começa a vir o Hal Jordan do espaço também, né? Eu queria chegar aí, exatamente. Eles quebram um pau lá, brincam com o robô, Lex Luthor aparece, o Erradicador sai lá da Antártida pra ajudar, a Supergirl também chega lá na cidade de motor pra ajudar. Mais importante não é isso não. Mais importante é que o Superboy vai no foguete que destinado a Metrópolis. O foguete ia arrasar a Metrópolis pra fazer outra cidade de motor, né? Isso. O Superboy vai junto pra tentar destruir o foguete. E é naquele momento que finalmente o Superboy ele começa a perceber que ele não é tudo aquilo lá, não, né? É tão forte, ele, né? É onde ele... É exatamente, que ele começa a entrar em própria dúvida, né? Mas ele, mesmo assim, ele vai lá e resolve tentar impedir o foguete. Ele consegue, na verdade. Consegue. Ele explode o foguete pouco antes de chegar em Metrópolis. Exatamente. Passa aberto lá. Explode com ele e ele cai no lixão. Ele cai no lixão de Metrópolis. É aí que ele confronta o Lex vai lá atrás dele, né? Nesse meio tempo, na cidade motor, os heróis, eles são capturados pelo Super Cyborg, pelo Mongo. Enquanto isso, parece bem assim na história, enquanto isso, finalmente aparece o cara que deveria estar lá protegendo Coast City, mas não tava, né? Porque afinal de contas ele tem que proteger um setor inteiro do espaço. O Hal Jordan, ele tá chegando na Terra e ele vê alguma coisa estranha onde deveria estar Coast City. Sente vozes silenciando no meio do espaço. Não, mentira, esse é o Obi-Wan. Quando ele chega em Coast City, ele fica enfurecido. Na verdade, ele reage muito bem até nesse momento, né? Ele nem fica chocado, nem nada, ele só fica bravo. E ele vai direto atrás do Mongo. Ele já conhecia o Mongo, né? Nesse momento, o Mongo tava enfrentando a Supergirl, que foi invisível junto com o grupo. Por isso que ela não tava aparecendo, né? Então, o Lex vai tirar satisfação com o Superboy. Quais são os poderes dessa super moça aí? Ela faz tudo, ela, né? Na verdade, ela só muda de forma. Então, ela cria uma forma, digamos, que é um pouco mais resistente e forte. E ela não, na verdade, ela não tava invisível. Ela tava disfarçada, se eu não me engano, né? Não, ela vai invisível. Ela vai invisível. A gente acha que só o Superboy, o Aço e o Superman de preto que vão pra cidade motor, mas ela tá invisível, na verdade, em alguns momentos carregando, né? O Superman pra economizar isso, a bateria. Isso, ela ajuda o Superman. Exatamente. O Superman sabe que ela tá indo, né? O Superman sabe que ela tá indo. Exatamente, o fato do Lex tirar satisfação com o Superboy no final, quando ele chegar no chão, é exatamente isso. Onde é que tá a Supermoça? O que aconteceu com a Supermoça? Ah, o Jordan chega lá pra bater no Mongo e o Mongo é amarelo. Mas só fazendo um pequeno adendo do Lex e da Supermoça, então a gente percebe que, na verdade, o sonho do Lex Luthor, na verdade, sempre foi comer o Superman, na verdade, né? Essa paixão pela Supermoça, né? E quer fazer um filho com o Superman, por isso que criou o clone misturando os dois. Walter, é muito perigoso você falar isso, todo mundo babando com a Supermoça, você fala isso que... Pois é, o Walter quer acabar com as fantasias. Não era isso, tá bom? Não era nada disso. Você tá errado. Hal Jordan lá metendo a porrada no Mongo. O Hal Jordan tentando bater no Mongo e apanhando, o Mongo chega até a quebrar o braço dele, aí ele cria uma armadura com um anel e pega o martelo do John Henry, que tava ali caído, convenientemente, e consegue bater no Mongo. Essa história, inclusive, é uma história do título do Lanterna Verde, né? Mas não teve jeito, teve que entrar no encadernado, porque é muito importante. Mas é muito interessante a aparição do Hal Jordan nesse momento da história. Ele é meio que um elemento inesperado, assim. Eu, pelo menos, quando tava lendo, eu não acompanhava as histórias do Lanterna Verde. Não sabia que Coast City era a cidade dele. Então eu não imaginava que isso teria uma consequência. E acabou tendo uma consequência muito importante pro universo DC por anos a fio, né? Você vê que foi planejado, né? Foi Coast City justamente pra depois o cara ficar louco, né? Mas será que foi tão planejado assim? Ou senão eles destruíram outra cidade. Não, mas então, momento... na verdade, a cidade era pra ser destruída, mas não era pra acontecer isso que aconteceu com o Hal Jordan. Com a cidade destruída, ele iria pro espaço pra se voltar com os Lanternas Verdes. Só que eles tinham uma outra ideia que era ia ter a chegada dos verdadeiros guardiões, que era uma coisa que já tinha sido plantada anos atrás nas histórias da Lanterna Verde. Só que a DC resolveu, não, vamos mudar e vamos criar uma Lanterna Verde novo. Então eles aproveitaram ainda a destruição de Coast City e fizeram ele enlouquecer e sair quebrando todo mundo. Mas foi logo depois. Você vê que foi logo depois. Lanterna Verde, essa edição que ele confronta o Mogo, é Lanterna Verde número 46. Na 50 já tem o Kyle Reiner. É que acontece. É que, na verdade, a equipe editorial do Lanterna queria fazer só uma mudança de status quo do Lanterna. Ele ia deixar de ser Lanterna Verde pra ser o Protetor, que ia ser o nome que ele ia assumir. Que beleza. Aí ele entrar na bateria e tudo mais. Só que a DC falou, não, a gente não quer isso. A gente quer botar o Hal Jordan como vilão e queremos um novo Lanterna Verde. E a ordem era, mate todos os Lanterna Verde. Tanto que o Ron Mars fala, pô, até o Kilowog eu tenho que matar? E ele fala, sim, até o Kilowog. E daí ele vai lá e cria todo o Crepúsculo Esmeralda. A partir desse momento, a história se resolve até com alguma certa facilidade, né? É, porque aí todo mundo se junta. Chega o Erradicador. O Erradicador chega, já com o cabelinho cortado. Aí já tá o grupo mais reunido, né? E o Superman tá com uma arma em cada mão e com o peito cabeludo aparecendo. Então isso resolve qualquer coisa. Por que o peito cabeludo, né? Por que o peito cabeludo? Mas tudo bem. Ué, mas você queria que ele raspasse? Não, mas por que tiraram? 90, por que arrancaram o símbolo, cara? Eu não entendi até hoje o que arrancam um símbolo. Mas... mostrar justamente que ele era vulnerável, ele leva um tiro no peito, entendeu? Aí rasga a camisa, inclusive pele dele fica avermelhada por causa do tiro. Mas nisso, o Super Cyborg tem uma arma secreta que é um estoque de kryptonita, né? Um estoque, não, uma mega pedra gigante de kryptonita que não sei de onde que ele tirou. Do cu, óbvio que é do cu, porque não aparece em momento nenhum da história isso. Exatamente, né? Não, e sem contar que o Super Cyborg, ele é parte kryptoniano, então ele poderia morrer com a kryptonita. Né? Mas quando tá a kryptonita, ele começa a sentir os efeitos também, né? Mas aí acontece um negócio bizarro, cara. Ele meio que dá uma rajada de kryptonita, usa uma mangueira de kryptonita em direção ao Superman. E o Erradicador entra na frente. Como escudo. Como escudo. E aí o corpo do Erradicador filtra a kryptonita. Converte energia. Fica uma coisa meio Dark Side of the Moon. Entra a luz verde e sai um arco-íris atingindo o Superman. É muito bizarro. Essa história, assim, é muito legal, mas tem umas cenas muito roteiristas. Desnecessárias. Eu acho que os caras chegaram, tá, vamos acabar isso aí. Tá tarde, sabe? Vamos. O Super Cyborg tava sem mandíbula. O que acontece? Daí parece, ok, deu uma rajada, caiu os dois lá no chão, mas eu pensei que ele tivesse tirado a mandíbula no soco agora exatamente quando ele volta com os poderes, não? Não, é antes. Não, antes, quando ele volta com os poderes, ele dá um soco que atravessa o corpo do Super Cyborg. E ele vibra a mão e desintegra o Super Cyborg. Desintegrou ninguém, né? Exatamente. Todo mundo sabia que o bicho não podia ter morrido ali, né? Exatamente, mas é que daí ele também tá totalmente enfraquecido por causa da kryptonita. Acontece isso, né? Que ele consegue destruir, digamos, o corpo do Super Cyborg. O Hal Jordan atravessa lá a porta gigantesca lá que o Super Cyborg tinha fechado, justamente pra entrar o Superboy, a Supermoça, o Aço, todo mundo junto. Isso. Né? Só pra ver os últimos instantes lá da luta, né? O Super-Homem recupera os poderes e desintegra o. Onde aquela roupa preta virou só uma sunguinha, né? Ainda bem que ficou, né? Ficou meio triste isso, todo derretido. Ficou uma sunguinha com vários fiapos presos pelo corpo, na verdade, né? Parece o Venom, né? Depois de apanhar. Depois que o Superman derrota o Super Cyborg, ele tá só nessa tanguinha, acontece um negócio bizarro. Tipo, lembra no Superman 4 ou 3, que ele tem a visão reconstrutora da muralha da China? Que a muralha da China é destruída, o Superman olha e ela se reconstrói. Uh-huh. A Supergirl faz um negócio parecido com a roupa dele. Vou usar a telecinese pra realinhar moléculas. É porque, na verdade, ela tinha o poder de alterar as moléculas dela. Ela altera as moléculas dele. Não, ela era telecinética. Ela alterava os outros, né? Não, mas ela era telecinética. Eu me lembro que isso aparecia nas histórias. Isso, ela tinha. Ela era telecinética. Podia vestir o Aço, então, que ficou pelado no final da história, né? Ela só veste o Superman. Mas ela gosta de o negão sem roupa. ela reconstrói o Superman pro uniforme clássico dele, que prova que a DC aí deu uma derrapada, né? Ela trouxe de volta o Superman e a única mudança visual nele foi que ele ficou mais musculoso. Ele sempre foi musculoso desse jeito. Eu sempre achei que depois da morte ele voltou mais e mais musculoso, cara. Eu então, na verdade, nos gibis, isso mostra que ele acaba ficando mais musculoso porque ele acaba tendo uma... Essa rajada do erradicador... Uma sobrecarga, né? Dá uma sobrecarga nele. Então, demora que ele fica super musculoso. Ele fica tipo um Hulk, assim, de tão grotesco que ele tá. Mas isso aí é longo prazo, né? Várias revistas depois que começam a aparecer esses efeitos e tal. Exatamente. Mas no retorno do Superman, não. Ele tá normal. Aí ele volta pra Lois. Volta pra Lois, beija a Lois, segura ela, a calcinha dela aparece pra todo mundo lá embaixo, porque ele segura ela voando, e ela tá de saia. Cara, eles estão no topo de um prédio. Não tem na minha edição isso. É, no formatinho do Abril não tem. Termina com a Supermoça dizendo, não, deixa ele voar, que ele agora precisa voltar a ser ele mesmo. Eles cortaram, mas aí tem 3 páginas dele voltando pra Metrópolis e voltando pra Lois. Termina com o Superboy se assumindo como o Superboy. Ah, deixa que ele... Não, realmente, ele é o Superman, vocês podem me chamar de Superboy, então, pronto, já pegou. Não, ele só fala assim, esse sim é o Superman, primeiro e único. Ele queria ser chamado de Superman, né? Eles exigiam que chamassem ele de Superman. Bom, a última história do encadernado de 2007, que não saiu nos formatinhos, justamente explica o que teria acontecido com o Clark, né? Basicamente aparece o Superman resgatando o Clark debaixo de uns escombros meses depois, não, foi semanas depois, e a Lois abraçada em ambos ali, e o Jimmy Olsen tira uma foto, Clark Kent e Superman lado a lado. Aí depois se revela... Que seria a Matriz. Que o Clark Kent era a Matriz. Até engraçado que o Superman chega e briga com o Clark, né? Ela é minha mulher, vai embora. Ele tava só zoando, né? Não, e os dois de cabelo grande, né? E os dois, sim, ninguém... É que eu acho que eles já fizeram isso porque eles sentiram que ia ser muita cara de pau, né, cara? O Superman sumiu, o Clark sumiu. Superman voltou, o Clark voltou. Mas, Superman tá de cabelo comprido, o Clark tá de cabelo comprido. Só deixa eu entender uma coisa. A história mostra eles tirando ele do escombro, é isso? Isso, Passaram-se meses dessa porra dessa história e o Clark Kent ficou soterrado meses e ninguém percebeu. Não, perceberam. Foi dado como morto até. Sim, mas ninguém percebeu que ele conseguiu sobreviver meses sem comer, sem nada, no meio do escombro. Só com a barba por fazer, o óculos estava inteiro. E aí o final desse encadernado reproduz até um pouco a cena da última história, que é o Superman abraçando a Lois pra mostrar que ele voltou, que eles vão ficar juntos, e já dando aquela deixa de que o grande evento seguinte seria o casamento deles. O que importa é o seguinte, vocês gostaram da morte do Retorno do Superman? A morte eu não gostei. Eu gosto bastante dos dois, assim. Eu tenho a morte do Superman em 4 versões aqui. Eu tenho os dois encadernados em formatinho da Abril, porque eu comprei a primeira reedição que não tinha aquela capa metalizada. Aí depois eu achei no Sebo a capa metalizada, comprei também. Comprei aquela minissérie que eles limaram tudo, que eles lançaram quando a Abril tava perdendo os direitos da DC. Tenho agora esse encadernado de 2007 da Panini. Eu gosto bastante dessa história, tanto da morte quanto do Retorno. A morte não é uma história muito brilhante, mas cara, foi uma emocionante na época. É porque o Walter só leu a partir do Retorno, entendeu? Ele não tem a memória afetiva. Mas eu li a morte logo em seguida. Eu tinha lido a morte em seguida logo, mas eu não curti exatamente a ideia do Apocalipse sendo uma coisa que não tinha explicação. Lá saindo destruindo tudo e mata o Super-Homem. Eu gosto muito da morte por causa da participação da Liga. Tava lendo as histórias da Liga naquela época e eu achei que esse foi o grande momento daquela Liga depois que saiu o Keith Giffen, sabe? Eu gosto da morte do Super-Homem como um evento em si. Não só a história, que é até legal, bem divertida de ler, e aqui cabe a mesma coisa que eu falei sobre a minissérie da Vingança de Ultron, no podcast dos Vingadores, que você vê representado o que tem de melhor e o do pior do quadrinho de herói americano. Tem aquela coisa emocionante do herói lutando até se sacrificar para salvar o mundo e sendo sobrepujado por uma força terrível que ele tem que enfrentar, mas tem muita coisa ali que se repete o tempo todo. É uma reiteração constante do mesmo conceito. O Retorno do Super-Homem, por outro lado, poderia ser a mesma história, mas com metade das edições, se não tivesse tanta luta. E que, na verdade, não vai levar para lugar nenhum. Você vê o personagem lutando com o outro, aí acaba aquela luta sem resolução, e eles voltam pra lutar com outros caras. O final seria o mesmo se não tivesse tido aquele primeiro confronto, né? Estavam enchendo linguiça, né? É a lógica do gênero, né? A morte do Super-Homem como a proposta dela é essa mesmo, então acho que cabe bem ali. Já o retorno me pareceu meio cansativo, porque aquelas histórias iam se repetindo. Eu acho que repete mais é justamente porque eles quiseram desenvolver os personagens antes de realmente ter a trama do retorno, né? Uhum. Porque a trama do retorno é a partir do momento que chega a nave do Mogo, mas só que antes disso, realmente os personagens tinha que introduzir os personagens, você começa a desenvolver toda aquela história do Superboy com a Tana, com o empresário dele. Eles estavam testando com a Supergirl. Assim, eles tentam desenvolver os personagens antes de ter a trama principal. Assim, tem esse efeito de cansar um pouco pro Henrique, assim, pra mim não cansou, eu gostei bastante do retorno, mas assim, ao mesmo tempo, isso ajuda você a se importar mais com os personagens lá pra frente, entendeu? Surge os quatro super-homens diferentes, e já começa a trama do Mongo e tal, do Super Cyborg, eu acho que não teria o mesmo efeito. Uhum. Não teria, seria uma coisa muito rápida também, né? Sim, você tem que conhecer aqueles personagens. Acho que é isso, né? Encerrando esse quadrincast sobre um dos momentos não só mais importantes da cronologia dos Superman, mas eu acho que da própria DC Comics, né? Essas histórias que a gente tá comentando repercutiram por pelo menos uns 10, 15 anos depois da publicação delas. Inclusive, até hoje tem ramificação, até hoje você tem um Kyle Rayner, que de alguma forma é uma consequência do que aconteceu em Cold City nessa história. Até hoje você tem o Hal Jordan lidando com a história do Parallax. Até hoje você tem o Aço, embora já bem diferente dos 952. Enfim, até hoje a gente lida com as consequências da morte do Superman e ficou marcado como evento. Eu acho que o grande mérito dela foi ter conseguido ser lembrado até hoje como a história da morte do Superman. E nós estamos falando de um personagem que tem aí 75 anos. Eu não sei vocês, mas eu agora quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Então, Léo, quem quiser entrar em contato conosco pelo Facebook faz como? É só acessar a nossa página facebook.com/quadrincast. E Henrique, quem quiser falar conosco no Twitter? @quadrim. E quem quiser falar conosco por e-mail, quadrincast@quadrim.com.br, quadrim sempre com M de mamãe. E é claro, você pode deixar seus comentários aí na página do post no site, quadrim.com.br, e na nossa fanpage do Facebook que o Léo já mencionou. Bom, então é isso, pessoal. Desculpa qualquer coisa, fique agora com a nossa leitura de e-mails e até o próximo Quadrincast. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Olá, ouvintes, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais uma leitura de comentários. Já não é mais leitura de e-mails e comentários, porque a gente não recebe mais e-mails de vocês, tá? A gente tá sentindo carente, né, de e-mails. Né? Manda e-mails pra gente, por favor. Carta, né? Faz tempo que eu não recebo nenhuma carta. Carta, ultimamente, só multa de trânsito, só imposto pra pagar. Aí deixa a gente triste, né? Deixa a gente bem pra baixo mesmo. Pra quem não lembra de mim, eu sou o Luiz Gravello. Vocês não me ouviram nesse quadrincast que a gente falou da morte e retorno do Superman. Provavelmente eu devia estar morto, mas já voltei também. Voltou de mullets também, igual o Superman. Voltei de mullets e roupa preta, né? E com umas metrancas, né? Porque, afinal, tinha que ter metranca na época, né? Eu estou aqui com o Vitor Azambuja fazendo trabalho duplo essa semana. É, tô aí, né? Ninguém me paga extra pra fazer jornada dupla, mas eu tô aí por amor aos nossos ouvintes. E nós vamos aqui falar sobre os comentários de vocês, sobre os nossos dois últimos quadrincasts, né? Quadrincast 86, onde a gente falou um pouco da história do Ultron e falou também do filme Vingadores 2. E do nosso quadrincast 87, que a gente falou de Invencível, a obra de Robert Kirkman. Né, o famoso criador do The Walking Dead, mas que também faz muita coisa bacana na parte de super-heróis. Mas antes disso, a gente queria dar um recadinho pra vocês, avisar que nós estamos apoiando o projeto do Heimdall lá no Kikante, né? Quem acessou o site no último Quadrincast já viu o nosso aviso lá. O Heimdall é uma ferramenta para podcasters, onde os integrantes, os convidados, eles vão... A gente vai ter um programinha, né, especial para gravar o áudio deles. E esse programinha vai ser disponibilizado se, como toda ferramenta de financiamento coletivo, se atingir a meta, né? E nós estamos lá apoiando, né? Inclusive quem quiser e apoiar. O link tá no post. Liberamos 3 vagas pra você escolher um tema de um Quadrincast. Então, se você quiser forçar a gente a ler Heróis Renascem, olha lá a chance, né? Não, não fala isso! Não dá ideia! Qualquer coisa eu corto depois da edição, só que não. Não dá ideia, não, não dá ideia, não! Além disso, a gente tem uma outra recompensa, né? Que, inclusive, são 3 vagas pra essa primeira recompensa, né? A gente também tem outra recompensa, que também são 3 vagas, mas uma delas já foi preenchida. Onde você, além de escolher o tema, você também vai participar de um Quadrincast. Então, você aí que sempre quis xingar a gente ao vivo, né? Quer dizer, ao vivo não, né? Mas, assim, em tempo real, você pode xingar a gente em tempo real, tá? É só ir lá no Quicante, né? Como eu disse, vai ter o link aí no post. E ir lá apoiar a gente, né? Com R$30 você tem direito à primeira recompensa, com R$50 você tem direito à segunda. Só lembrando que isso só rola, né? Se o projeto atingir o valor necessário pra ser concretizado. Deixamos de falar do Heimdall e vamos falar agora de Ultron e Vingadores 2, né? Que foi o tema do nosso Quadrincast 86, né, Vitor? Isso. E o primeiro comentário, a primeira cartinha que nós selecionamos hoje é do Leandro Alves. Ele disse que a maioria dos podcasters e cinéfilos acham do filme é mais ou menos o que nós dissemos. Que ele é legal, que ele é foda, mas que ele não merecia o hype todo em torno dele. É, na opinião dele, foi melhor que o Vingadores 1 no quesito porrada. Uhum. Eles não enrolam 2 horas pra justificar a união dos Vingadores contra o vilão. Mas diz que nos diálogos o pessoal tá reclamando muito do excesso de piadinhas, mas pra ele foi bem a sensação de estar lendo, por exemplo, Guerras Secretas de novo, um gibi das antigas, né, onde tem mais humor e menos preocupação. Eu também acho que Vingadores é essa pegada aí de suco de gibi das antigas, assim, é, gibi é diversão, sabe, a gente viu mais esse clima de antigamente. Bom, voltando pro comentário do Leandro, ele fala que sobre o Ultron, ele disse que achou o Ultron mais fraco que o Guy Pearce no Homens de Ferro 3, né, o Guy Pearce que é o... como é que é o nome dele? Esqueci agora. É o Fim-Fom-Fum, que não é o Fim-Fom-Fum? Como é que é? É o Guy Pearce, Mandarim. É o cara do Extremes lá. Enfim, é o Mandarim que não é Mandarim, é o Fim-Fom-Fum que não é Fim-Fom-Fum. É o cientista lá do Extremes. Mas me fugiu completamente o nome dele, deu um branco. Até o fim da leitura a gente lembra ou não. Mas ele disse que quando confirmou que esse Ultron era menos ameaçador que o Guy Pearce, ele sofreu ataques pessoais nos debates sobre o filme na gibiteca que ele frequenta. Mas ele disse que a gente, pelo menos, concordou que o robô não tá tão ameaçador assim no Vingadores 2. E ele fala que espera que no próximo filme o Thanos venha sozinho com as gemas. Já que uma das críticas feitas ao Vingadores 2 é que, de novo, o vilão tem um exército, isso é meio que um replay do primeiro filme. É, acho que a gente pode até comparar mesmo, acho que o primeiro Vingadores, ele tinha toda a questão de ter que unir os caras, né, então o 2 se beneficia de não ter que explicar toda a união, né, só já mostra os caras já começando. E realmente, né, como a gente falou, o Ultron não é o Ultron que a gente conhece, né, e até essa história do exército, né, de Ultron, tem a saga que a gente falou, né, que é a Vingança de Ultron que trata disso, mas normalmente o Ultron ia no pau a pau com os Vingadores sozinho, né. Provavelmente o Thanos vai ter algum capanga, alguma coisa, porque também acho que o vilão sozinho com os Vingadores, por mais que o vilão seja foda, não vai render o filme inteiro, né. E acaba rápido o filme, né? Ou eles derrotam o vilão, ou o vilão derrota eles. Exatamente, né? Vai ter provavelmente vai ter um Conan da vida, alguma coisa, ou alguém vai aparecer lá pra apanhar primeiro, pra depois vir o Thanos, né? Provavelmente. É, nessa saga recente aqui no Brasil, pelo menos, a Infinito, que já mostra um Thanos mais parecido, provavelmente a versão dele dos filmes, né? Não apareceu muita coisa, mas possivelmente ele seja mais próximo dessa versão da Infinito do que das versões da trilogia do Infinito. Ele é a mesma coisa que praticamente o filme dos Vingadores. Ele manda um exército lá contra a Terra. Então, se se basearem por isso, nós vamos ver de novo Thanos e seu exército. O vilão, né? Vilão número 3 e seu exército. Uhum. Número 3. E só pra constar, o nome que a gente estava tentando lembrar é Aldrich Killian. Isso, Killian, exatamente. É, tá vendo? A gente tá lutando aí contra essa doença terrível que é o Alzheimer, mas ainda estamos nos estágios iniciais, ainda há esperança. E quem também falou sobre, principalmente sobre o filme dos Vingadores, né, foi o Paulo Vitor Oliveira, que também concordou que o filme é bem menos sombrio do que se mostrava nos trailers, né, mas ele leva em conta que a Disney também mirou um pouco no... um pouco não, né, talvez muito no público mais jovem, né, o infanto-juvenil, e que pra isso precisava ter esse lado mais cômico. Ele evitou escutar o cast até o filme, né, quer dizer, ele não é adepto dos spoilers, mas ele fala, não conheço o autor dos quadrinhos, mas acredito que ele seja um vilão muito mais perigoso que apresentado no filme. É, isso a gente cansou de falar, né, tanto no, na, discussão do filme quanto na discussão da carreira do Ultron mesmo, que ele é mais violento e melhor que o vilão que apareceu no filme. E ele fala que faltou um embate entre o corpo verdadeiro do Ultron e os Vingadores. Acho que realmente o pessoal não gostou da ideia do exército de Ultron, né? É, acho que não. É, na verdade, eu acho que o grande prejuízo pro filme foi essa requentada que ele dá no clímax do primeiro, né? Isso aí pega muito mal. Até porque o próprio Homem de Ferro já tinha feito isso no Homem de Ferro 2, é muito semelhante ao Homem de Ferro 1, sabe? Uhum. E tem também os heróis contra um exército, no caso 2 são os drones aqueles, das indústrias Hammer. Eu acho que é Thor também, o Mundo Sombrio, tem o exército do Malekith, sabe? Meio que reproduz o Vingadores 1 também. Se a gente for pegar os filmes da Marvel, já usaram muito essa história de um exército, do vilão, e o vilão em si não conseguiram ainda criar uma ameaça que sozinha pudesse enfrentar os Vingadores, aquele poderio todos os Vingadores. Talvez o Thanos com as joias do infinito, né, com as gemas do infinito, seja essa ameaça num único personagem. Vamos torcer que eles enveredem por esse caminho, né, e não pelo caminho de novamente um exército. Uhum. É, e ele termina dizendo que no geral é um bom filme, e realmente é um bom filme, né, acho que não é... Como a gente falou, não era o que o hype todo prometia, mas é um filme muito bacana de se assistir. E falou que foi um ótimo cast para conhecer as origens e as histórias desse vilão. É isso aí, muito obrigado e continue conosco. E a gente teve o comentário do Rodrigo Campos, sempre com seus comentários otimistas, felizes, pra Fentex, né? E sucintos, né? Porque... Sucintos, muito sucintos. É sempre um exercício pra nós de edição, né? Os comentários do Rodrigo Campos pra gente conseguir ler aqui. E o Rodrigo Campos, ele começa falando que a gente levou 2 horas pra analisar uma boa história do Frank Miller, né? No caso da queda de Murdock, tá? Se referindo ao nosso podcast sobre Demolidor. Mas levamos menos de 20 minutos pra falar de décadas do Ultron, que mostra o quanto são superficiais, né? A maioria das histórias de super-heróis. Ele disse que nesse casting do Thanos, ele lembrou na pele como parou de acompanhar mensais, porque ninguém morre, permanece morto, ninguém envelhece, é sempre remendo sobre remendos, reboots nunca são absolutos. Eles dizem que os executivos da DC e da Marvel não abrem mão da cronologia, ou cada história é fechada, ou se cria novos personagens. Ele disse que se a cronologia fosse realmente levada a sério, até o Homem-Aranha já seria um ancião. Uhum. Eu acho que ele tá falando mal de nós. Eu, pelo menos, me senti ofendido nesse trecho aqui. Ele disse que quem gosta de Triatlo, Justiça, que é o ex-Marvel Boy dos Novos Guerreiros, e do Hank Pym, gosta de qualquer coisa. Eu gosto dos três, tá? Ele disse que alguém aí só não gosta de Darkness porque ele não surgiu nem com o selo Marvel, nem com a DC. Ou seja, tá dizendo que a gente gosta de qualquer coisa Marvel e DC. E disse, aí aqui foi a parte que eu especialmente me senti ofendido. Tá? Tomo isso como uma ofensa pessoal contra a minha pessoa. Acho que a Quadrim, como um todo, deveria se sentir ofendida. E já explico por quê. Ele disse que daqui a pouco alguém vai elogiar o Falcão de Aço. Não, primeiro tem que se falar corretamente. É o Falcão de Aço, né? Falcão de Aço. Falcão de Aço, Darkhawk, Shadowhawk, não me lembro como é que era em inglês. Darkhawk mesmo. Darkhawk, né? É um dos melhores personagens criados nos anos 90. Sério mesmo. Eu gostava de ler aquele puto nas revistinhas do Homem-Aranha. A Quadrim, na época que era só fanfic, tinha o fanfic do Falcão de Aço. Não me lembro se era bom, na época eu gostava. Então tá assim, ó, falar mal do Falcão de Aço é uma ofensa pessoal contra mim, e eu estou torcendo freneticamente para que ainda tenhamos uma série do Falcão de Aço no Netflix. Bom, retomando o comentário do Rodrigo Campos, depois dele ter tratado esse grande herói noventista que é o Falcão de Aço, ele ainda pergunta se alguém é fã do Homem Maravilha. Está se referindo ao Wonder Man, porque ele diz que quem gosta do Visão gosta dos padrões mentais do Wonder Man, que no GB ele tem esses padrões mentais e não tem aquela personalidade que a gente viu. Até tem a personalidade que a gente viu no cinema, mas a origem é outra. E aí ele fala que traduziram o nome original do Magnum para Homem Maravilha, que no Brasil ele foi Magnum por causa do W que ele tinha na camisa, eles tentaram desenrolar dizendo que era um M, aí ficou Magnum. Diz que os marvecos vão ter ataques de pelanca pro resto da vida, porque traduziram o nome. E eu acho que isso encerra a nossa parte de comentários sobre Vingadores 2, a Era de Ultron. É isso aí. E passando pro Quadrincast 87, né, onde a gente se reuniu com o Márcio Fiorito e o Fernando Caruso pra falar de Invencível, o primeiro comentário que a gente vai ler é do Evandro Moraes. Já chega elogiando bastante, né? Fala que o ótimo episódio, que o Invencível é o Homem-Aranha que deu certo. Olha só, o cara gosta mesmo de Invencível, né? E ele fala que principalmente porque o Invencível é o personagem que evolui na história, né? Ele só reclamou que a gente segurou um pouquinho os spoilers da HQ, porque tinha muita coisa boa pra comentar. E realmente a gente não quis fazer um esqueminha do tipo, falar o exatamente o que acontece em cada encadernada, né? Tem uns spoilers ali no meio, mas... A gente realmente fez um podcast não sobre uma fase de um personagem, mas sim apresentando um personagem que merece ser apresentado. Exatamente. Para as novas, para novos leitores. E ele fala que a gente deixou de falar das tirações de sarro que o Kirkman faz, né? A questão do Science Dog, né? Que é um HQ que ele curte. A gente até citou um pouco que ele era meio nerd, né? Que ele gostava de quadrinhos, mas a gente não se aprofundou muito nessa questão, né? E... E ele fala também a coisa mais bacana, né? Que tem uma parte dos encadernados onde ele faz uma sacanagem com quem seria o autor do Science Dog, que é a cara do Bendis, né? E até tira um sarro daquela estratégia que o Bendis usa de repetir vários quadros, né? Essa parte é muito legal na história. O comentário do Leandro Belmonte Leon, que tem o nome mais esquisito que eu já vi na sessão de comentários, diz que fala que fizemos mais um quadrincast mostrando mais uma nova HQ a se descobrir pra ficar fã de novos heróis. Diz que foi procurar uma edição com a história do Mark Grayson e virou fã do estilo do Kirkman, e ele não sabia que na época era assim que um garoto de 14 anos fazia os quadrinhos das histórias. Eu não sei o que ele quis dizer aqui. É, também não entendi ele muito não, bem. É, Leandro, vamos trabalhar mais na questão da compreensão do texto, tá? Ele disse que é sempre bom relembrar a regra que um leitor de quadrinhos não se resume apenas a DC ou a Marvel. É, e não deixa de estar certo, né? Quadrinhos é uma mídia tão grande, né? E tem não só... Mesmo o Invencível, você pode dizer que faz parte do universo das comics, né? Como as mais famosas dos Estados Unidos, mas nós temos vertentes aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Europa, no Japão... Então, tem muita coisa diferente, né? Não só caras colentos com a cueca por cima da calça, né? Que hoje em dia nem tem cueca por cima da calça, mas tudo bem. Quem também comentou com a gente foi o Felipe Branco, né? O nosso maratonista do Quadrincast, porque fez uma maratona de todos os episódios, até onde eu sei. Muito boa gente esse Felipe Branco. É. Ele falou que não conhecia Invencível, mas que deu vontade de ler, né? E falou que a gente deixou o podcast bem divertido. Muito obrigado. É, a gente cobra o cover artístico no fim do programa, tá? E aí a gente fala que... E aí ele faz uma sugestão pra gente, né? Que se a gente mantiver essa ideia de sair dos quadrinhos Marvel DC, que a gente de vez em quando sai um pouquinho, né? Ele quer que a gente fale de Holy Avenger. Olha só, Holy Avenger, uma série brasileira, né, que fez sucesso do Marcelo Cassari e da Erika Wano, e que é um dos grandes sucessos mesmo do quadrinho nacional, né, reconhecido. Então, acho que é uma coisa que a gente pode tentar no futuro... Dá uma olhada, né? Até, se não me engano, recentemente saíram... Ele saiu o Holy Avenger completo de novo, né? Em 3 edições encadernados, se não me engano, pela Jambô. Quem sabe aí no futuro a gente possa falar dessa obra. E uma outra, que essa aí tá na lista da gente falar com certeza, né? Que muita gente aqui no quadrinho gosta e acompanha, que é Injustice, né? Gods Among Us, né? Que ele mesmo diz que está recomendado a qualquer um, né? Que a história é muito boa, um Superman bem diferente do que estamos acostumados, né? E ele fala que, como não é muito antiga, talvez não saia um cast no momento, né? Mas pode ficar tranquilo que, na verdade, a gente de vez em quando fala das coisas novas também, né? A gente não é que nem o Arquicast, que só fala de velharia, né? Abraço HDR, né? Mas que ele gostaria muito de ouvir um dia, e pode ter certeza, um dia nós iremos falar de Injustice. Injustice volta um pouco pro eixo Marvel e DC, mas tudo bem. O último comentário da nossa seleção de cartinhas de hoje é do Matias Pochetto, e ele começa reclamando que tá ficando pobre por comprar os encadernados que a gente recomenda. Bom, não nos responsabilizamos por eventual falência de colecionadores. Aí, Panini, olha lá, tamo ajudando, pô. No caso, HQM, né, mas... Mas assim, colecionismo é um vício, tá? Procure seu médico. Brincadeiras à parte, ele diz que foi um ótimo podcast e pede também, olha só, coincidentemente um quadrinho cast sobre heróis brasileiros, né? Talvez até dialogando com aquele comentário do que você leu agora pedindo Holy Avenger. Falou com a pessoa certa, se tem alguém aqui na quadrinho que vai apoiar um quadrinho cast de heróis brasileiros é o Luiz. Tá falando com a pessoa certa. E ele diz que é muito interessante ver coisas fora da zona de conforto Marvel e DC. Ele aproveita pra pedir de novo o que ele chama de Mona Lisa do mestre. Acho que ele tá se referindo a Heróis Renascem. Acho. Provavelmente, né? Mas ele diz que não tem mais o que falar, não ser elogios e destaque pras músicas, né? Elogia a nossa trilha sonora, que é sempre um ponto positivo. Muito obrigado, não conta pro ECAD. E aí ele lamenta que o Caruso só vai aparecer no Quadrincast 149, né? Que às vezes aquela brincadeira, a julgar pelo tempo que a gente demorou pra chamar ele, a gente projetou que ele só volte lá pelo 149. Estamos revendo o caso do Caruso, estamos reavaliando aqui a ficha dele. E a possibilidade de chamar ele para um Quadrincast mais cedo do que vocês pensam e do que ele pensa, que a gente nem falou com ele ainda. Vamos dizer que o recurso do pleno, né, do STJD, está sendo julgado, né, e há boas chances da pena dele ser diminuída para menos jogos. É isso aí. É isso aí, pessoal. Terminamos mais aí um Quadrincast, né? Você ouviu bastante sobre a morte e retorno do Super-Homem. E se você quiser deixar um recado pra gente, quiser comentar alguma coisa sobre esse cast, lembra-se sempre que nós temos as nossas formas de contato. O nosso e-mail, né? Que vocês não usam mais, né? A gente tá pensando até em aposentar, em botar ele no INSS, né? Pra ver se ele consegue sustentar sozinho, né? Que é quadrincast@quadrim.com.br. E além do nosso e-mail, nós temos também o nosso tão querido Facebook, né, Vitor? É isso aí, o markzuckerberg.com, digo, facebook.com/quadrincast. Isso, e também o nosso Twitter, que é @quadrim. E, finalmente, o nosso Instagram, a rede social de fotinhas, que é @quadrincast. Aparece lá, o nosso Instagram vai bombar. E se você estiver ouvindo isso no feed, você pode sempre ir lá no nosso site, www.quadrim.com.br, acessar o post deste Quadrincast e deixar lá o seu recadinho, o seu comentário, o seu elogio, a sua proposta, né? A gente tá... Estamos abertos a qualquer sugestões aí. É isso aí. Se você for contribuir pro Randall, era brincadeira aquela história de pedir heróis renascem, tá? Eu acho que tá lá nas regras, ler as letrinhas miúdas lá, que não pode. Dá uma lida lá. Acho que tá lá. Isso aí que o Evandro falou pra gente e vamos seguir. Desculpa, eu tava vendo que o Inter fez gol agora, tô tentando superar a depressão. Experimente profundamente, né? Enfim,